Olá, bem-vindos ao quinto episódio do Boia, com apoio da Moist, moist.com.br. Já foi lá? Então visita. Na semana passada, hoje é segunda-feira, na quinta-feira passada, eu, Júlio Adler e o Bruno Coutinho conversamos com Guilherme Aguiar, que é engenheiro que especializou-se em ondas artificiais, fundos artificiais, mas no mar de verdade, né? Não é onda artificial de piscina, não estamos falando de que a gente conhece hoje como piscina de onda. O papo rendeu 2 horas de conversa, porque obviamente ninguém consegue ficar só falando de onda artificial. Falamos sobre os fundos do Rio de Janeiro e como se modificaram nos últimos 50 anos, ele estudou o aterro de Copacabana, que na memória dos surfistas mais velhos, matou a melhor onda que tinha no Rio de Janeiro, que era Copacabana. Então aproveitem as 2 horas de conversa, se vocês tiverem paciência. E semana que vem a gente volta. Até lá, um abraço. Roda de gente, roda. Mundo confuso é um parafuso. Moda de gente em moda. A piscina de onda. Vamos falar disso. A piscina de. Vamos falar nesse negócio, mas a piscina de onda me trouxe muito a história da onda artificial. Acho um conceito mais legal do que o da piscina de onda. Aí é que tá, já vamos chegando, né? Nem a apresentação. Não? Não. Ah, apresenta o Guilherminho, né? Então vamos lá. Temos um convidado hoje. Estamos no quinto episódio do Boia. E hoje nosso convidado é o Luiz Guilherme Aguiar. É isso mesmo? Qual isso é o nome completo? Só o pessoal da escola que sabe, né? Luiz Guilherme. Luiz Guilherme Morales de Aguiar. Local do Arcoador. E como é que você gosta de ser apresentado? Você tem funções, né? Exatamente. Multitarefa. Engenheiro surfista ou surfista engenheiro? Mas você não é um engenheiro comum, né? Você estudou alguma coisa de... É, eu fiz engenharia civil, mas depois eu me especializei em engenharia oceânica. Eu fiz mestrado e doutorado, até um pedaço do doutorado lá no LENEC, em Portugal. LENEC foi o laboratório de engenharia que estudou o aterro da Praia de Copacabana, que na época foi considerado um sucesso, porque esse conceito de impacto ambiental numa onda destruíram um pico de surf que era Copacabana, né? Mudou totalmente a arrebentação da praia. Só que ninguém conhecia isso como um impacto ambiental, porque o surf nem era dimensionado. Bom, já que a gente começou no... Não, eu esqueci de ligar esse microfone, então comecei com o telefone. Se melhorar muito é porque eu liguei o microfone. Você falou essa história de Copacabana, né? É uma história que a gente sempre fala, é muito comum aqui pra gente, na Zona Sul, principalmente, mas de maneira geral em todos os beach breaks, é a história do movimento da areia. E a gente sempre fala, falta areia, né? Quando tem areia, normalmente tem um bom fundo. Quando não tem areia, é quando a gente não tem um bom fundo. Mas Copacabana tem areia de sobra. Leblon, nunca tem fundo. Você viu como é que tá o Leblon agora? Não, mas se entrar um sol do sudoeste vai ser incrível, vai dar muita onda no Leblon, como deu. Mas se você não, atrás, se mas... entrar um sol grande inclinado do sudoeste, mas Copacabana era tem um monte de areia agora, não... Por quê? Assim, porque essa história tá... o banco, o granulometria grossa faz um talude bem lindo. Mas a areia de Copacabana é diferente da areia de Ipanema? A areia de Copacabana que foi colocada no aterro. Não, hoje. Esquece, o aterro foi a. Sei lá. Ué, mas a areia que tem lá hoje é a areia que foi aterrada. Mas ela já foi aterrada. A areia de Copacabana não misturou com a de Ipanema. O que ficou foi a areia grossa. O aterro é dimensionado como areia grossa justamente para você não perder o aterro. A obra é considerada bem sucedida se ela dura anos. Não, tudo bem. Então eles colocaram a areia grossa para ela ser a areia predominante. Uhum. Ela que vai. Que definiu o talude da praia. Mas essa não é areia de Ipanema? Você acha que essa areia predominante que foi colocada no aterro de Copacabana, ela não acabou virando areia predominante também em Ipanema? Não, não. teoricamente, a areia de Copacabana ela não sai desse sistema que é definido pela praia de Copacabana e fechado na ponta do Leme e no forte de Copacabana. Ela não sai dali, ela está confinada ali. E vem cá, você estudando isso, eu fiquei pensando quando você falou das ondas que davam antigamente, só que todas essas ondas que davam antigamente tem muito pouco documento a respeito delas, né? Tudo é a memória dos surfistas mais velhos. Você estudando tem certeza que tinha altas ondas antigamente? Não tenho certeza, mas eu vejo umas fotos assim que me sugerem que era uma arrebentação mais similar à Barra da Tijuca. Mais para fora? É. Mais constante? É, não era aquela praia de tombo que é hoje praticamente, né? Isso com certeza. Meu pai nasceu e cresceu em Copacabana, na Santa Clara, e ele contava as histórias de surf de peito e das ressacas, que ia até a Nossa Senhora de Copacabana, direto invadia os prédios da Avenida Atlântica, e os filmes antigos que eu vejo de Copacabana, anos 40, anos 50, tem até um do Walt Disney, que eles vieram fazer a pesquisa aqui, e é muito bem filmado. Tinha altas ondas, parecia, né? Mas você não sabe se aquilo é um dia que estava especial, se os caras filmaram aquilo na... Até hoje você... Tem dado onda. Tem dado onda. O Copacabana inteiro está dando onda essa semana. O fundo está espetacular, inclusive Leme, né? Exatamente. Será que o registro não foi num dia que nem esse? Mas essa pergunta é para você. Não tenho informação, assim, dados. Porque quem poderia falar se a arrebentação era boa? Só quem pegava onda, surfista. Surfista, ele é sempre saudosista, ele sempre dava mais onda antigamente. Né? É, igual pescador. Igualzinho pescador. É uma pergunta simples. Você nasceu, cresceu, aprendeu a se fundar no arpoador. Pelo seu conhecimento, você acha que dava onda, mais onda antes no arpoador do que dá hoje em dia? Eu acho que davam fundos melhores. Pô, mas depois desse fundo que acabou de dar esse ano, tu acredita que ficava muito melhor do que aquilo? Ou dava mais constante? Porque vocês tiveram... Constância só, mas constância do fundo. Constância do fundo, eu acho que tinham mais sequências de ondulação de sudoeste, assim. Mais sequências? Isso faz sentido? Isso é... Entravam mais frentes frias, eu acho, assim, a minha sensação... Mas por que entrariam mais frentes frias do que hoje? Ué, é questão climática, o clima não é um relógio. Vão ter período, de repente daqui a 50 anos vai ter um período muito melhor. Que a nossa existência é ridícula para a natureza. Né? Não, sim, nossa, mas daí para. Nossa percepção não vale de nada. Mas você acha que por isso você diria que na década de 70 dava mais onda no arpoador do que hoje? Não, eu acho que fazia mais fundo. Eu lembro de. Também em Ipanema eu acho que dava mais fundo. Eu pegava onda direto em Ipanema, andava pro meio de Ipanema e tinha muito mais fundo. Não era essa onda na beira, eu acho. Você não acha? Não acho. Eu acho que é puro saudosismo. Quando a gente era garoto, quando a gente tinha 12 anos que a gente ia caminhando para Ipanema, a gente caminhava porque a gente pegava pouca onda no arpoador, né? Sobrava pouca onda pra gente no arpoador. Então a gente ia buscar uma alternativa. Essa alternativa era Ipanema, que eventualmente tinha umas marolas, que são as mesmas eventuais marolas que tem hoje, só que hoje tem onda no arpoador, a gente simplesmente fica no arpoador e não busca a alternativa das eventuais marolas de Ipanema. Eu tenho uma teoria também. Eu acho que quando você é moleque, você tem todo o tempo dedicado a surfar. Então, o momento bom do mar, você está sempre na praia. E hoje em dia, primeiro, já não tem mais tanto surfista em Ipanema, Copacabana, fica tudo concentrado ou no Leblon, lá no Pontão, ou aqui no arpoador. Até não lembro, agora tem uma geraçãozinha. Mas você não tem mais surfista espalhado pelo rio inteiro. Você tem surfista concentrado, Prainha, Macumba, um pouquinho no Recreio. Então, se a gente tivesse uma geração tão fissurada quanto nós fomos, e a gente tem uma diferença grande, eu tenho pelo menos 10 anos de diferença entre eu e você. Eu tenho 50, você não deve ter nem 40 ainda, né? Tô chegando. Tá chegando. Mas enfim, esse espaço assim que tem entre a nossa geração e a nova geração, eu acho que eles não são tão assíduos e nem eles não têm o mesmo interesse, porque desde o início o primeiro contato dessa turma com o surf já foi com viagem internacional. A maioria da galera que pega onda aqui na Zona Sul, pelo menos, já fez uma viagem, já foi para El Salvador, quando não foi para Maldivas ou para Indonésia ou para Havaí. Então, aqui não tem aquela mesma mágica que tinha pra gente. Mas né? você chegaria a gente era muito disponível pro surf. Você chegaria ao ponto de dizer que é menos crowd hoje do que era antes? O crowd diminuiu no Rio de Janeiro, ou pelo menos, cara, de maneira geral? Nas pontas... Isso é uma coisa... Eu tenho essa sensação, mas toda vez que eu falo isso, gera uma estranheza gigantesca. Olha, porque o número de surfistas cresceu. Cresceu sem dúvida. Sem dúvida. Mas o número de caras que são capazes de surfar em qualquer mar diminuiu absurdamente. Diminuiu muito. No arpoador eu percebo assim, antigamente eu pegava muito mar ruim sozinho. Ah, tá com o sudoeste, não tá tão bom, o primeiro dia do swell, caía sempre sozinho. E o classicão era muito mais crowd do que hoje em dia de surfistas bons. O nível técnico era muito maior na água. Só que hoje em dia, qualquer mar no arpoador está lotado por causa da escolinha, dos iniciantes, grupo de WhatsApp. Zona Sul, cara, eu acho que não tem mais tanto fundo assim. Ipanema, cara, é na beira o ano inteiro, é raro. O fundo, ele segura pouco. A areia hoje da praia é mais grossa. Ontem tinha altas ondas. É. Ontem tinha altas ondas de pico, lindo. Ipanema. Tinha, porque estava com o sol cruzado. Aí tinha uns picos, mas o fundo não está legal. Não, mas... Ano passado, em novembro, eu peguei mar em Ipanema que eu não pegava muito tempo. Eu acho que se eu fosse 20 anos mais novo, 30, vamos lá, se eu fosse mais moleque, eu ia achar aquele mar internacional, mar de esquerda com vala, perfeito, e com indo dentro do banco e sem fechar. Eu não chego mais como antigamente. Exatamente, porque você não vai em Ipanema. Digo mais, eu surfo nos Ipanemas de sudoeste, direita correndo, quando tá um pouco muito grande, bom, muito metrão, bom, assim, 1,5 metro de onda, que ninguém significa zero pessoas dentro d'água. Zero. Passou de 1 metro de sudoeste ou correndo muito de leste, muito pouca gente dentro d'água. Isso é verdade. Sudoeste correndo à direita, assim, que ela vem wrapping, né? Se ela vem lambendo a costa, mas fechando um pouco, aquela onda que seciona, mas vamos que voltar, eventualmente não. Vamos voltar para dar o artificial e deixar o saudosismo de lado. A gente leu semana passada, você compartilhou no teu Facebook uma reportagem de um engenheiro que falava dos benefícios, saiu no Globo, né? É. Falava dos benefícios de fazer um fundo artificial para amenizar as ondas da Zona Sul. O que, que você acha sobre isso? E já emendando na outra resposta, existe uma possibilidade real, estúdio, cacete, de ter uma onda na Zona Sul artificial boa? Cara, você já viu a história do pier, né? Falam que você vê forte, o pier é real, tiveram altas ondas. Até teve uma discussão agora, porque falaram num programa que você sabe, né? Dessa história. O John McGrath falou que não era, que é saudosismo, não sei o quê. Ele faz uma pergunta, ele não afirma. Mas, porra, eu já vi altas fotos e o pier mostra que é só ter um fundo ali que o swell tem. Ipanema recebe onda o ano inteiro. Assim como o Rio de Janeiro, em geral. Então, o que o cara falou, na verdade, ele falou alguns absurdos naquela matéria. Ele queria proteger a ciclovia inteira da Niemeyer, a praia do Leblon. Para você fazer isso com uma bancada artificial, teria que ser uma bancada mega. É viável. Só que o custo, eu acho que é inviável hoje. Para você proteger uma área inteira, você teria que fazer uma bancada mega, a não ser que ele conseguisse um material muito barato. Mas então não é viável. É. Se não é viável economicamente, não é viável. Não é viável. Não, mas calma aí. Não é viável da maneira como ele colocou a ideia, que é uma proteção de um espaço muito grande da costa. Um espaço muito grande da costa, exatamente. Mas outras coisas são viáveis diferente disso. Total, existem. Isso é o fundo artificial para surf, ele é um quebra-mar submerso, que em muitos lugares do mundo é usado para proteção costeira. Só que o fundo artificial para surf, ele, além de proteger a costa, ele tem uma forma que é dimensionada para moldar a arrebentação da onda de maneira adequada para o surf. É a mesma coisa que o Kelly está fazendo na onda dele. É a mesma coisa. Só que ele está gerando a onda também. Ele está gerando a onda e está arrebentando a onda da forma que ele quer. O que acontece é que todas as tentativas para fundo artificial para surf no mundo fracassaram porque a construção não funcionou. A execução do cara projetou, fez modelo matemático, modelo físico, aí no modelo funcionou perfeito. Na hora de fazer isso dentro d'água, no mar, porra, foi uma cagada. Por quê? É, você primeiro construir uma forma com vários elementos pequenos, você nunca vai chegar naquela forma exata. Você vai fazer um amontoado de coisas e vai ficar aproximado. E o mar vai espalhar, né? E dependendo do peso dos blocos e tudo, o mar pode espalhar. Lógico que ele vai dimensionar os blocos para que isso não aconteça. Só que quando ele colocou, ele levou os sacos lá, ele não conhecia o fundo do mar. O fundo do mar é dinâmico. Ele, na zona de arrebentação, está toda hora mudando. Então ele foi com a balsa, abriu, soltou o primeiro saco. O primeiro saco caiu errado, já se acomodou errado. O segundo já ficou mais errado ainda. Então, no fim das contas, ficou um amontoado, um esboço, um rascunho do que ele queria. E aí, com as ressacas, o recalque diferencial na areia, as correntes em torno da estrutura, a estrutura foi afundando, os sacos foram afundando na areia e foi perdendo a forma. Ele ficou permeável à energia da onda. A onda ela tem que encontrar o fundo artificial e a energia tem que passar por cima. Se ela passa por dentro da estrutura, a onda não vai arrebentar como foi para... A energia tem que ser refletida completamente. É, não é refletida. Bem assim, ela tem que passar por cima e para... E a onda começar a empinar e quebrar. Se ela vai por dentro, aí gera corrente, perda de energia, e a onda não chega ao que você quis. Agora, várias vezes, sem querer, deu certo, né? Sim. Duramba, por exemplo, lá na Austrália, os caras fizeram aquele quebra-mar gigante e deu certo. Não, tem vezes que dá certo assim. Acho que tem que fechar aqui o WhatsApp, senão vai ficar fazendo barulho. Às vezes dá certo assim, o cara bota um pier. Puxa aí. E aí a movimentação de areia no entorno faz um fundo. Ou um quebra-mar. Ou um quebra-mar. Não é o caso do nosso fundo artificial aqui, os projetos que eu estou envolvido. A gente vai botar, afundar uma estrutura. Então calma. Em cima dessa estrutura vai quebrar a onda. Quais são os projetos que você está envolvido? Basicamente, eu comecei em 2003 com um projeto para a Praia da Macumba, que foi um estudo pedido pela prefeitura. Coincidentemente, Praia da Macumba está caindo o calçadão agora. É mesmo? Está com uma erosão braba e a prefeitura até... Está querendo apressar o processo? Não, está querendo voltar com essa história de novo. Eu acredito que não vai para frente, eles vão acabar fazendo uma obra emergencial, como sempre fazem. Mesmo porque esse governo não dá para esperar nada deles. É, sem entrar em política, eu não espero nada daí. Mas aí, eu, junto com o meu sócio Maurício, a gente seguiu, buscou dinheiro na FAPERJ, Fundação de Amparo à Pesquisa, do Estado do Rio, e foi desenvolvendo pesquisas e projetos. E basicamente, a gente tem dois projetos bem adiantados. Um foi o primeiro, foi aqui para o Rio, o posto 10 da Praia de Ipanema. Escolhi o posto 10 porque eu queria uma onda que eu pudesse ir de bicicleta, surfar. Pra mim tá ótimo. Você tá ótimo. Melhor que pra você. É. Mas não só por isso, porque Ipanema, posto 10 ali, depois, entre o 10 e o canal, é um pedaço da praia que recebe ondulação de sudoeste, sul, sudeste, então... É sempre o maior lugar. É sempre o maior lugar. O vento leste não atrapalha tanto quanto na Barra, né? O mar não fica tão mexido, então acho que... E as grandes ressacas não ficam tão gigantes como no mar aberto que nem a Barra, assim. Então eu escolhi lá. Mas você falou em localização, o que são os critérios para melhor localização para um fundo artificial? Que critério, que lugar é esse? Qual o lugar ideal no fundo artificial, para quem está ouvindo, o cara imaginar a praia dele e falar, pô, a minha praia tem exatamente as características que o Guilherme definiu. Bom, ideal primeiro que entre a ondulação. Consistente, né? Consistente. Porque tem um custo de você colocar o fundo. Se é um lugar que entra pouca onda, você tem um custo que exatamente vai gerar pouca... Muita gente pensa assim, já falaram para mim, pô, bota ali no posto 6 de Copacabana, porque o cara já pensa que é um lugar que já tem um fundozinho, é só melhorar um pouquinho que... Mas posto 6 de Copacabana tem fundo justamente porque a zona brigada da praia é onde a areia deposita. Então, porra, vai botar um fundo ali e não vai quebrar poucas vezes no ano. Então tem que ser bem exposto, a diferentes direções de ondulação. E o ideal é que a ondulação entre limpa, sem influência de cantos de pedra, de lajes, de ilhas. Com aquela onda que entra reta, fechando tudo, um buracão, essa é a onda ideal para botar o fundo artificial. Então, posto 10 de meio de São Conrado seria alucinante. Isso nos leva também a Ponta Negra de Maricá. Ponta Negra não. Ponta Negra é o canto onde já tem uma onda, assim. É o meio de Maricá, a Barra de Maricá. É onde está o projeto mais avançado hoje, já está licenciado. Mais ambicioso também? A onda é ambiciosa? Tipo, se der a onda que você imagina... A onda é ambiciosa. É teu projeto? É. A onda é responsabilidade minha. Se a onda ficar ruim, pode reclamar comigo. Tipo assim, quando eu comecei a estudar, é pura paixão. Estudei por pura paixão. Ninguém nunca tinha estudado lá na minha universidade isso. Ninguém nunca ganhou dinheiro com isso, então eu não entrei pelo dinheiro. Entrei porque eu queria pegar uma... Como o Bruninho falou, a gente aqui é muito vulnerável a fundo, aqui na Zona Sul, né? Quando o arpoador faz fundo, cara, a gente fica... É só entrar na ondulação que a gente vai se divertir. Agora não tem fundo, tem que ser aquela ondulação para poder ter onda boa. Então eu decidi estudar isso e decidi estudar como que a forma do fundo afeta uma onda. Então você quer uma onda mais rápida, mais buraco, que comece cheio e depois fique buraco. E que tipo de onda você quer fazer lá em Maricá? Então, aí também entra a questão de você tem que viabilizar economicamente. Quanto mais longa a onda, mais caro é o projeto. E a gente já está muitos anos sem conseguir fazer por causa do preço. Então, eu pensei na menor onda, onda mais curta que seja atrativa. Eu penso que é uma onda tubular. Se for uma onda da duas, tipo bem, na Indonésia, dá três manobras assim. Agora, se é um tubão e depois duas manobras, já é uma onda atrativa. Seria essa onda. Seria essa onda. E ela começa tubão. Ela não é uma onda fácil. Ela não é uma onda fácil que depois é o drop de slab. O drop mais slab, assim. Não é um degrau. Ela não é abrupto, mas é buraco. Entendeu? E quanto que custa essa onda? Cara, o preço ele tem variado ao longo dos anos por causa do preço do aço. É um projeto, é uma estrutura naval, é uma balsa, como se fosse uma balsa com uma forma diferenciada. Então, os instalamentos... Antes de você falar quanto custa, por que você acha que esse projeto não incidiria nos mesmos problemas que os outros projetos de fundo artificial tiveram? Então, primeiro que a gente constrói ele em seco, no estaleiro. Os projetos falharam muito porque eles começaram a construir dentro d'água. Pô, você começa a construir hoje, está flat, beleza. Você está construindo, entra uma ondulação, já mexe os teus elementos estruturais. Uma corrente muito forte, né? Um tipo de corrente muito forte. Não vai ser a corrente muito forte que vai mexer, mas é a própria ondulação que vai entrar ali, que pode gerar correntes ali na arrebentação em cima da estrutura, já mexe tudo. Então a gente vai construir ela toda no seco. Ela vai ficar na forma exata que foi projetada. E a gente vai levar essa estrutura para o local e aí só afundar. No local a gente vai só preparar o fundo, com mergulhadores e jato de areia, e ela vai acomodar sobre o fundo e ela não perde a forma. Ela é de aço projetada para aguentar as ressacas. Mas ela não afunda na areia por ser de aço pesado? Então, ela tem uma fundação para ela... Como ela tem um apoio muito grande, a pressão sobre o solo é pequena, que todo o peso ele é distribuído numa área muito grande de apoio, entendeu? Então a gente fez, lógico, a gente fez estudos geotécnicos com professores super gabaritados lá da COP, que projetam plataforma de petróleo, e estudou isso. Porque essa é uma tecnologia, inclusive, que o Brasil é super desenvolvido, né? De exploração de petróleo. Exatamente. Em águas profundas, a tecnologia da Petrobras é das mais avançadas, que é a concentração dessa tecnologia é feita pela COP. Sim. Aí, então, essa é uma tecnologia. Se eu não me engano, você inclusive usa os tanques que são usados para a exploração da Petrobras. O que é a COP? Explica aí. COP é um centro de pesquisa em engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então tem várias áreas de engenharia lá. Eu sou da engenharia oceânica, programa de engenharia oceânica. Tem tecnologia submarina que estuda. Então tem um tanque que foi o maior tanque da América do Sul. Da América do Sul não, já foi o maior tanque do mundo de pesquisa, né, de estudos navais e dessa área. E só que é águas profundas. Não tem costa, não tem praia no tanque, entendeu? Então, os estudos do fundo artificial, eu fiz 3 estudos de fundo artificial com modelo reduzido, foram no Instituto de Pesquisas Hidroviárias no Caju, que aí a gente reproduz a praia, reproduz a arrebentação natural e depois coloca o fundo artificial para ver como é que ficaria. Então... E é melhor que a onda do Kelly? Cara... Claro que não. O que acontece? Não é. Por que não seria? Porque ele disse que ia ser curta. Quanto não, ele mais fez longa... esse modelo curto, mas... Ah! Não. A piscina do Kelly poderia ser mais longa do que ela é, poderia ser mais curta do que ela é. É porque tem um custo aquele tamanho de piscina. A gente vai entrar ainda no não, no quesito onda artificial sem ser em praia. Que já não é mais piscina, né? Porque de piscina não tem nada. É verdade, você colocou muito bem. É, porque eu não enxergo a piscina ali. É um parque d'água, um parque de onda. Já não consigo mais enxergar a piscina de onda, né? Ah. Pai, virou uma já coisa. Comparar com isso, a onda do Kelly, vamos entrar nesse assunto? Sim. A onda do Kelly? Pode entrar. Então, o que acontece? O fundo artificial, você vai colocar ali, e ele está sujeito à ondulação do mar. A direção da ondulação. Então, ele vai ser sempre, a onda vai ser sempre diferente. Tá? Vai ser sempre aquele tipo de onda. Tubo... E abrindo para os dois lados, é um pico essa onda. Eu queria que fosse só a esquerda, mas por questões navais, para estrutura, que essa estrutura, inclusive, ela pode ser colocada em outras praias. Eu não falei, ela é uma estrutura móvel, que ela tem tanques flutuantes. A casca dela foi projetada, tem aquela forma que é feita com chapa de aço. Embaixo dessa casca tem estruturas transversais e longitudinais e um. 4 grandes tanques que cheios de ar, a estrutura toda boia. E ela pode ser rebocada. Qual é o formato dela? Triangular? Ela é triangular, só que ela não é bicuda. O bico ela é bem arredondado. Ela é meio reto no começo e arredondado. Para o cara que vai para a esquerda e o cara que vai para a direita, não ficarem todos concentrados no mesmo ponto. E a onda não sempre... Não é um A-frame. Não é um A-frame, assim... Porque o A-frame... Porra, o cara vai se cruzar, vai bater e nunca... Às vezes um cara pode ser muito... Vai ter a interferência do Filipinho. Exato. E às vezes o cara pode querer vir mais deep que todo mundo. Entendeu? Se é um wayframe, todo mundo é capaz de fazer o backdoor, né? Mas se é uma primeira parte fechando, vai ser sempre alguém tentando vir mais deep, sacou? Então... então essa estrutura teve que ser simétrica para poder navegar bem e poder levar para São Paulo, Santa Catarina, algumas praias que a gente mapeou que são similares à praia de Ipanema e de Maricá. Quais são as praias? Pode falar? Tem algumas praias como Maresias, Praia Mole em Santa Catarina, tem lá, está tudo mapeado, Boiçucanga, São Paulo. Tem algumas praias que tem essa característica da inclinação da praia e a ondulação que entra. Praia de Tombo é boa, né? Praia de Tombo pra gente é boa. Ela foi projetada pra Praia de Tombo. Praia da Macumba, essa estrutura não se adequa. Maresias, por exemplo, é sabido que de leste não entra direito, né? Uhum. É uma praia que é protegida. A ondulação de sul é a ondulação que entra. Principal, e varia pouco, né? Sul-sudeste, sul-sudoeste. No fundo, em uma praia que tem essa limitação de ondulação continua fazendo sentido, ela vai ter menos frequência. Não, é melhor... em relação à frequência, sim. Agora, por exemplo, se você bota esse fundo, ele é projetado para uma condição ótima. Vai ter um dia que é o melhor dia de todos. Aquela ondulação que entra de frente nele. Se ela entrar de sudeste, por exemplo, aqui, entra de sudeste, a direita vai ficar muito rápida e fechando, vai ficar quase fechando, sabe? E a esquerda vai ficar mais longa, uma primeira sucessão bem rápida e tubular, nessa parte que é reta. E depois ela vai ficar mais lenta do que no dia que ela entra de frente. Ela vai ficar mais quando o arpoador, como o arpoador quando fica de leste, Porque a onda abre toda, mas fica mais cheia. Uhum. Aí você tem que procurar os momentos que ela abre. Então, em maresias que entra sempre meio reto, vai ser sempre bom. É fácil a onda, vai ser sempre simétrica. Simétrica não, mas sempre vai abrir para os dois lados, tem essa vantagem. Eu vou contar a minha experiência com onda artificial, que foi aqui no Leblon, há uns 20 anos atrás. Uhum. Um rebocadorzinho pequenininho afundou. Que é o que o Kelly fez, né? Um então, rebocador. Um rebocador afundou, aquele quadradão grande, né? Quadradão grande, afundou em frente à rua onde eu pegava a onda, entre a General Urquiza e a Venâncio Flores. E aí ficou lá um tempo, tipo 2, 3 dias. No terceiro dia o mar deu uma subidinha, cheguei lá e vi a onda quebrando bem mais lá fora, em cima da bancadinha que eu tinha arrumado do lado. E aí resolvi pegar a onda. Fui o primeiro a entrar dentro d'água. A onda era muito boa, mas todas as primeiras ondas que eu fui, tipo 3, 4 ondas, foi vaca direto. Não conseguia, a velocidade da onda era muito maior. Não, aí, quando a maré foi ajeitando e a areia foi assentando, a onda ficou sensacional. Essa onda tem no Cambito, Cambito 2, Cambito 3, tem o trequinho surfando lá, o Xalita. Ficou, durante 2 dias, ficou um mar internacional no Leblon, naquele, assim, um pedacinho pequenininho. Cara, até teve também 4, 5 metros, assim, uma só. Uma outra versão da onda artificial no Leblon, que era a draga que chegava e soltava areia. É. Ela parava bem na beira, eles estavam fazendo, eu sei, colocando areia, ela parava, na arrebentação, abria as comportas de embaixo, saía um lote de areia pro fundo, todo mundo ficava esperando a barca soltar, ficava todo mundo sentado na areia esperando, na hora que a barca soltava areia e ia embora, a galera pulava dentro d'água, porque formava um fundo imediato ali. É. Isso foi bom vocês falarem, porque tem uma matéria na Surfer, tá na internet, se você pesquisar, que o título é assim: qual foi a primeira coisa no mundo do surf que você achou que ia mudar? Não, você achou que ia mudar o surf e não mudou. Aí a primeira coisa, fundos artificiais. Porque teve uma decepção tão grande lá fora, principalmente, com os fundos artificiais. Nova Zelândia, né? É, foram 7 no mundo. Mas teve uma época que o pessoal da Surf Rider Foundation era super engajado. Eu participei de um simpósio que eu apresentei os meus estudos. E eles eram super engajados em querer fazer fundo artificial. Então eles se envolveram muito no projeto e se decepcionaram, quebraram a cara, porque nenhum funcionou. Então eles começaram a achar que fundo artificial para surf não funciona, não dá certo. E existe essa percepção lá fora. Só sem querer, né? Alan Moana. Só sem querer. Mas aí, nessa matéria, um dos caras que era um dos principais ativista de fundo artificial lá fora, que era da Surf Rider. É o Glenn Henning? Não, era, acho que era um borreiro. Depois eu vou lembrar o nome. Beleza. Ele escreve essa matéria e ele fala que ele acha que não vai funcionar porque você não pode enganar, assim, ele usa esse sistema, enganar o mar. Trapacear. Ele diz trapacear o mar com uma estruturazinha que ela vai quebrar perfeita em cima dessa estrutura onda, porque a onda para quebrar perfeita, segundo ele, é uma área tão grande do oceano que é responsável por transformar a onda naquele ponto. Você nunca com uma estrutura dessa ordem de grandeza, 50, 100 metros, você vai conseguir fazer uma onda pequena, uma onda perfeita. E essas pequenas experiências mostram que não é verdade. Isso aí é pura frustração dele que levou ele a pensar isso. Mas existem várias ondas que é uma pedra num lugar assim que dos lados não tem onda nenhuma e ali naquela pedra tem uma onda perfeita. Alamoana é um dos melhores exemplos. Um monte de sucata. Exatamente. Que é no meio de um porto. Exatamente. Né? Lá em Honolulu. Tem várias. Tem um. Até no. O meu sócio, ele começou a estudar isso também, o Maurício Andrade, porque lá em Macaé ele viu uma abertura de lagoa. Essa é espetacular. Uhum. E, pô, a praia, você chega na praia, ele me levou um dia pra ver. Você chega na praia, você não vê onda nenhuma, porque a onda quebra só na beira. Ela não empina, porque o fundo, ele é tão íngreme, ele cai tanto. Ele é tão fundo. A profundidade cai tanto perto da areia, que a onda não chega a empinar. Então ela vem assim, de repente, buf, você só vê a espuma subindo. Aí, aonde abre a lagoa, Tem uma bancada perfeita, George Land, assim, só para os dois lados, perfeito. E é só uma abertura de lagoa que fez um delta de areia. Em Portugal, tem igualzinho, Foz do Areia, que foi um pico que até rolou o campeonato em Peniche ano passado, mas no ano retrasado, os caras enlouqueceram. E eu fui lá um dia e fiquei chocado. Velsiland exatamente igual. Inclusive, o Mason Roth estava saindo da água e ele falou, inacreditável isso. Cara, essa transformação que está acontecendo agora nas piscinas com o Kelly, com a onda do Kelly, vai acontecer no fundo artificial também, no mar. Voltando à pergunta que eu tinha te feito, Guilherme, quanto custa o fundo? Cara, hoje está R$15 milhões. Esse de aço. Uhum. Aí você vai perguntar, caro? É caro. Mas se não, funcionar, é caro. Se fizer uma onda alucinante que vai trazer turismo, que vai trazer grandes eventos para um lugar que não tem hoje, é caro. Se vai durar 10 anos, é caro. Não, agora, se é R$100 mil e é jogado fora, esses fundos de saco de areia, eles não foram baratos. O último foi o da Inglaterra, Boscombe Reef, custou 5 milhões de libras esterlinas, que dá mais ou menos R$15 milhões. Dá um pouco mais, quase 20. Ele não funcionou porque espalhou o saco de areia, criou corrente que ficou perigo gerou perigo para os mergulhadores, nadadores. O governo mandou tirar e a empresa que foi responsável pela obra, que é aquela empresa neozelandesa que fez os outros cinco ou seis, entrou em falência. E engraçado é que o dono da empresa, que era o Kerry Black, que eu já vi palestras deles aqui no Brasil, ele já veio aqui várias vezes no Brasil vender fundo artificial. Ele hoje sabe como é que ele está ganhando dinheiro? Um resort na Indonésia, quer dizer, ele desistiu da onda artificial. E foi para a verdade. Para a verdade, para natural. Não, mas eu te perguntei o preço do fundo artificial para a gente ter como referência na comparação da onda do Kelly Slater, né? Esses números estão voando por aí, mas até onde eu entendo, a onda do Wave Garden custa $15 milhões. Inicial. É, o custo para você montar a piscina. Depende do cada lugar, o terreno, né? O terreno. Não, lógico, assim, tecnologia e tal. É sempre o custo de manutenção da piscina, que ninguém sabe, porque ele envolve o custo da água, o custo da energia elétrica, que é ultra relevante, né? E a manutenção de toda aquela estrutura, do motor, etc, etc. Mas os números que giram aí são $15 milhões para o Wave Garden e alguma coisa ao redor do dobro disso para do Kelly. Eu ouvi falar $25 milhões. E aí a gente entra num assunto que eu acho que é... Que é muito mais caro do que o fundo artificial. Né? O fundo artificial é uma solução de meio termo. Não, é muito mais caro porque... Óbvio, é uma prioridade. Depois que você gerou... Só que o fundo artificial, para você gerar receita, é muito mais difícil, né? Aí é que tá. Eu acho que... Eu ia falar disso agora. Porque o fundo artificial mexe tanto com tudo em torno da onda, que vai mexer com a economia do lugar. Por exemplo, o preço de um terreno que, de repente, custa hoje R$15 mil, R$20 mil num lugar que não dá onda e que é frequentado... por gente que nunca se deu conta que aquilo ali podia valer dinheiro de verdade, não só uma casinha em frente à praia. Imagina que, de repente, você tem uma onda perfeita, igual aconteceu com a Guarda, igual aconteceu com o Raglan na Nova Zelândia, igual aconteceu com o North Shore inteiro, que não valia nada e que hoje em dia tem casa de $15 milhões. Mas tu chega em Maricá, que é um lugar desprezado, até pelo próprio prefeito do Rio. O prefeito do Rio sacaneou. É, o ex-prefeito. Dizendo que, pô, que o Lula não podia ter escolhido um lugar pior para fazer o sítio dele, só se fosse Maricá, né? Enfim, um lugar que é desprezado e até nego sacaneia, né? Que é Maricá. Imagina assim, entra uma onda perfeita lá, começa a dar onda, e o pessoal começa a investir ali. De repente, um lugar que tem 4, 5 botequinzinhos que vende Antártica e Brahma, o cara vai começar a servir uma boêmia, uma cerveja artesanal. O cara vai comprar, o Bruno vai comprar um terreno na frente, porque dá altas ondas e o preço está muito barato. O amigo do Bruno também vai. O outro vai construir um resortzinho. e depois o nego vai fazer um campeonato, o campeonato vai ser anunciado para o Brasil inteiro, de repente para o mundo inteiro, vai que para um WCT lá. Caralho, isso muda completamente a economia do lugar. Mas o que você está falando, sem dúvida, é correto. O único problema é que a única entidade interessada em fazer um investimento desse tipo, desse tamanho, para ter esse tipo de retorno, é o governo, é o Estado. Você não tem uma iniciativa, uma entidade privada disposta a fazer esse investimento, porque essa entidade privada específica, ela não consegue coletar esses benefícios que você descreveu. A prefeitura de Maricá, eu exato, acho que é a mais próxima, né? É um investimento governamental. E aí a gente vai sempre entrar numa discussão. Ou um resort que comprou o terreno na frente que vai bancar tudo isso. Sim, poderia ser um resort que comprou. Ele vai mega condomínio, que vai fazer um investimento a longo prazo. Exato, isso poderia, né? Até eu acho que o modelo da onda e por 15 dele, milhões é um investimento muito barato. Se é de real estate, como é que, imobiliário, 15 milhões é super barato, porque aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, 15 milhões você não compra nada. Só se for muito distante de Zona Sul e Zona Norte. Eu acho que a discussão que gira ao redor da onda artificial para o Brasil, eu acho que mesmo lá fora, para o modelo do Cash Later, são condomínios de luxo, né? Como você tem no mundo inteiro os condomínios de golfe. O cara coloca um campo incrível e vende um condomínio ao redor, né? Um condomínio premium. A beleza do condomínio, o chamariz é aquele campo de golfe magnífico. Então, os caras que gostam de golfe compram suas casas nesse condomínio. A diferença básica é que a manutenção de uma onda artificial deve ser... Vou chutar uma coisa bem esdrúxula. Deve ser 50 ou 70 vezes mais caro do que de um campo de golfe. Pode ser, mas acho que essa não é a questão. Acho que a questão é conceitual. Piscina não. Uma onda artificial precisa de... A primeira coisa, o terreno. Cada vez o terreno está mais caro. O campo de golfe também precisa. Então, cada vez está mais caro. É maior do que da piscina de mando. Não, acho que não. Sim. É a mesma coisa. Não. Se você quiser fazer em volta, a gente está pensando no mesmo terreno. Não. O campo de golfe também tem um em volta. Tem o campo e tem um em volta. Mas vamos lá, tem o terreno. Depois você tem... Que é igual para qualquer que seja empreendedor. A manutenção do negócio. A manutenção... Máquinas pesadas. Máquina. E imagino que você não vai investir uma fortuna para fazer uma coisa movida ou alimentada por qualquer energia fóssil, né? Você não vai querer gastar petróleo ou diesel. Não, eletricidade. Você vai querer fazer, sei lá, painel solar. Não tem painel solar para gerar a quantidade de energia necessária. Um dia essa tecnologia vai estar desenvolvida. Bom, supostamente deve existir alguma coisa para transformar o desejo de não poluir com o desejo de formar essa energia parecida da natureza. Eventualmente sim, mas a piscina já existe. Ela existe. E ela usa uma energia específica, que é a energia elétrica, né? Na Califórnia tem subsídio para o preço da energia. Então essa é uma questão relevante se você quisesse construir essa piscina no Brasil. A energia no Brasil é mais cara do que na Califórnia. E aí depois você precisa de gente qualificada para atender nesse parque de ondas. Você precisa de gente qualificada e muito bem qualificada. Primeiro, passa a imaginar os riscos que tem em volta de uma onda dessa. Por mais soft que ela seja, por mais levinha e fácil... Uma onda que nem a do Kelly Slater. Se é aberta para o público, você tem que ter... Mas não é aberta para o público. Isso que eu estou te dizendo é um condomínio fechado. Mas um condomínio fechado para milionários. Um milionário é muito mais arriscado ainda. Porque o milionário que compra o direito de surfar numa onda dessa, ele também compra a segurança de surfar numa onda dessa. E por mais que você possa moldá-la, né, você tem que ter um cara que tenha... expertise, paciência e tudo mais para ensinar esse cara a surfar ou para mostrar. Não, acho que você está enganado, Júlio. O milionário que vai comprar a casa nesse condomínio é surfista. Todos eles? Claro. Eu acho que não é assim. Vai ter um ou outro que não, porque o filho vai querer surfar, entendeu? Então, mas o filho pode não saber surfar e pode estar pagando por isso. Sim, mas esse é, acho que essa discussão, ela é o detalhe do detalhe para gerar a história é simples. Quanto custa uma piscina no modelo de condomínio, quanto encarece as casas do condomínio e se tem mercado para pagar o preço dessa casa. Assim, o resto é detalhe, o resto tudo se ajusta. Eu imagino a manutenção da história. Exato, tudo então, vira preço. A manutenção eu acho que é muito cara no caso da piscina. Piscina não. da onda artificial. A onda artificial, o que tu acha, Guilherme? O quê? Se é caro, acho que é muito caro, cara. Eu acho que o grande... A tecnologia para chegar na onda do Kelly já é conhecida há muito tempo. Não é nenhum grande mistério. Acho que eles chegaram nessa onda só porque pela primeira vez tinham os engenheiros bons junto com um surfista fenomenal ali dando consultoria. Porque não foi o Kelly que criou a onda. O Kelly não sabe como gerar a onda, não sabe como que a onda... como é que tem que ser o fundo para arrebentar. Ele só sabe se dizer se está boa ou ruim, se tem que ficar mais rápida, mais devagar. Então ele deve ter ficado ali durante os 10 anos que ele diz que ficou pesquisando junto dos caras, testando as coisas, falando o que tinha que melhorar, e chegou. Acho que a grande dificuldade deles vai ser viabilizar isso economicamente, transformar um negócio viável. Acho que a WSL botou dinheiro, né? Virou sócia dele, porque essa onda, a gente está vendo os melhores do mundo nela, né? E alguns, vários vão fazendo tubo. Será que o surfista médio vai... Oh, mas já tem essa história rolando de que ele... O que a onda do Kelly diz é que você pode mudar do jeito que você quiser. Ela pode ficar devagar. É, tanto que aquelas primeiras imagens que a gente viu do Kelly... Aquela primeira imagem, a onda era muito diferente da onda que a gente viu no campeonato. É, você lembra? Agora tinha duas sessões. Tinha duas sessões, ela tem o tubo no fim. Mudou agora. Isso, ele mudou a onda. Então ele faz a onda do jeito que ele quiser. Não. Eu não sei qual o custo de você mudar a onda, mas é totalmente mutável, né? Se quiser fazer uma onda mais cheia, ele faz uma onda mais cheia. Fazer um tubo do início ao fim, ele faz um tubo do início ao fim. Você viu que vazou a informação que o Gary Lopes, que foi convidado a estrear à esquerda, parece que as duas primeiras ondas ele não conseguiu surfar. Só surfou a terceira onda, que foi aquela filmada. Porque as duas primeiras ele rodou. Pô, mas o custo de duas ondas para você aprender a surfar a onda tá baixo, né? Tudo bem. Não sei. Eu não sei qual é o custo. Eu não sei qual é o custo. Independente de que seja. Pô, você perdeu duas ondas. Paciência. Se você tem... Se você vai ter disponibilidade de surfar essa piscina para 10 anos... Quanto você pagaria para surfar nessa onda? Essa conta não vale porque depende da sua disponibilidade de dinheiro. É claro. Então não faz sentido, entendeu? É uma função... É uma função reação que ela depende da disponibilidade de dinheiro de cada um. Não, mas quanto você acha que o surfista... É, para isso... Acho que essa é a pergunta grande, que não cabe, entendeu? Esse é o outro, assim, tem qual a quantidade de gente com disponibilidade de dinheiro interessada em surfar onda? Eu acho que essa é uma pergunta que é mais pertinente. Aqui no Rio tem um monte de pico, assim, onda ruim pra caramba, mas tem onda o ano inteiro. Mas tem um monte de gente que estaria disposto a colocar dinheiro. E só ia surfar na piscina? Não, claro que não. Eu acho que criar dois públicos diferentes. Acho que essa é uma boa discussão, porque... Uma coisa que... A primeira coisa que me vem à cabeça quando eu vejo a onda do Kelly é eu quero surfar essa onda, né? Assim, eu quero ter essa... Sei lá, se eu pudesse... Eu queria ter aquele negócio, aquele brinquedo. Porque o brinquedo é inacreditavelmente incrível. A reação dos melhores surfistas do mundo de excitação com essa onda, pô, já mostra que a parada deve ser espetacular. Mas, ao mesmo tempo, os caras eles têm um padrão de qualidade, né? Tipo assim, de exigência. Que a gente, muito maior do que a gente. Os caras ficam super excitados, deve ser demais. Mas ao mesmo tempo, uma coisa que vai ter gente que acha que é bustagem, etc., mas eu acredito, tô ficando velho, então eu acredito nessas coisas, é que o surf não é um esporte, é estilo de vida, né? Por mais com clichê essa frase, mas eu acredito nisso. E o estilo de vida, ele só é por um motivo, porque o surf te obriga a fazer escolhas. Para você ser surfista e surfar com frequência, ele te obriga a fazer certas escolhas, que são morar perto da praia, estar debaixo do sol, se queimar, tem que estar atleticamente bem para você conseguir remar forte, entrar bem nas ondas, varar a arrebentação, se posicionar. Então, o surf te exige uma quantidade, um número grande de decisões para você estar apto a surfar. E é nisso que consiste o estilo de vida do surfista, né? Você se torna essa figura que toma essas decisões que geram consequências na sua vida. Você tem hábitos condizentes com alguém que quer se preparar a estar apto a surfar no oceano. Ondas grandes, pequenas, né? Não, fora lidar com a correnteza. Quando você tem uma piscina... Flexível também, né? Principalmente. Exatamente. E morar perto da praia, né? Você é obrigado a morar perto da praia? Não, mas quem não, com frequência? Quem não mora, por exemplo, aqui no Brasil, quem mora em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo... Se forçar a viajar para o litoral. Não, o cara tem que se disponibilizar a dirigir uma, duas, três horas para surfar durante uma, duas horas. Bom, fora a deixar de fazer outra coisa, às vezes ficar com a família, ou de estudar, ou de trabalhar... Não, e fora a parte mais lúdica, porque tem coisas que são específicas, né? Pô, a pele queimada de sol, são coisas características dos surfistas. São físicas, porque o hábito te gera essas consequências. Mas tem a coisa mais lúdica, que é o surfista com essa característica de buscar o desconhecido, de se colocar em situações inesperadas porque ele tem um objetivo de uma onda. Todas essas coisas que permeiam, né? Uhum. A história do surfista, ela desaparece com a piscina. Porque a piscina está sempre disponível para você. Principalmente imprevisibilidade. Você pode ter a piscina fechada, você pode ter a piscina indoor. Pode. Que te protege do sol, vento, que não te queima. Porque que nessa etapa, a direita estava offshore e a direita, a esquerda amaral, né? Então influenciou. Então é outro tipo de. Que nem um outro mundo de futebol de campo, futebol de salão, vai ser uma outra versão do esporte. Mas eu quero. Sim, mas é outra versão do esporte. Eu quero que entre essa onda no meu lifestyle. Se por mais que eu ame o lifestyle de surfista, eu quero essa onda também no meu lifestyle. Eu adoraria ter. Sim, sim. Agora, você acha que você surfava, ficou janeiro sem onda no Rio de Janeiro, muito ruim, e você tem um clube lá em Jacarepaguá com essa onda? Você passou um mês surfando essa onda. Quando der a onda aqui, no Arpoador, você acha que você vai estar surfando melhor? Ué, todos os truques vão estar no meu pé, sem dúvida. Se eu quiser dar o aéreo 360, se eu quiser botar aquela rasgada de frontside... Eu não sei. Pode ficar no teu pé. Você vai repetir tantas vezes. Eu fui para Maldivas, peguei a onda perfeita durante duas semanas. Surfei o meu melhor. Quando eu cheguei aqui, eu achei que eu ia arrebentar. Não me entendi com o balanço do mar, sabe? Que a onda... A nossa onda que a gente pega é totalmente diferente. É muito diferente. Calma aí. Deixa eu só contextualizar essa história. Você acha que depois de 10 dias nas Maldivas, quando você pegou o mar bom, o arpoador, você surfou pior do que se você não tivesse ido às Maldivas? É diferente do nível de surf que você fez nas Maldivas. Se você comparar o como você performou nas Maldivas com o que você performou no Arpoador, eu entendo que foi pior, porque a onda balançou e você não estava. Eu acho que mas... se eu tivesse ficado aqui duas semanas surfando todo dia, isso foi melhor. Ah, isso eu discordo. Mas pode ser. Não. Mas eu não sei o quanto que a gente pensa isso, que a gente pode repetir o movimento mil vezes. Lógico, o Kelly Jeter pode, que ele pode pegar quantas ondas ele quiser de graça. Quem custa pra ele, né? Custa, alguém tá pagando. Exatamente. Quando tiver essa piscina no Brasil, a gente não sabe quantas ondas você vai poder pegar, né? Se isso vai fazer tanta diferença na tua técnica. Porque tem essa quantas coisa... Quantas ondas você vai precisar... Né? Porque a onda, você precisa pegar várias pra repetir aquele movimento. A onda é muito difícil. 4 minutos pra entrar, né? Porque o trem vem... Aí depois ele volta girando, ele vem girar direita, aí volta girar esquerda. Aí ele tem que parar para a piscina acalmar. O backwash é um dos principais problemas da piscina. É o principal. Não, a primeira onda é a melhor do dia. É, e depois tanto que o Slater, mesmo com o pé quebrado, fez questão de pegar a primeira onda. É lógico que ele tinha plateia para isso, né? E ele fez questão por causa disso. Mas a primeira onda, no campeonato, a primeira onda vai sozinha. É. Porque ela é tão melhor do que as outras que ela nem pode contar. Porque a piscina nunca mais, durante o dia, se acalma. Ela precisa de muitas horas sem onda nenhuma para poder ficar um espelho de novo. E aí é que entra outra pergunta aí sobre outra onda, que eu não sei se você conhece, a onda do Greg Weber. Que é uma onda que tem um formato diferente, que eu acho que é um formato circular. E que é baseado... Ah, não existe, é um modelo. É um modelo que ele vem estudando há mais tempo do que o Slater. Ele tem um filme até que ele fez chamado Liquid Time, que é o barco passando do lado de uma encosta e a onda vai quebrando perfeito. E ele começou... O Slater fez. Cara, se você for ver a piscina do Slater, é como se fosse um barco passando ali. Então, o Greg Weber processou o Slater. E... Tá em processão. Não. Processou e eles não foram à frente. O Slater fez um acordo com ele: olha, nem vou chegar nesse lugar. Continua fazendo tua onda, quanto é que você quer. A minha é desse jeito. Se você acha que tem influência sua, beleza, vamos combinar um preço. porque dinheiro não falta para o Slater agora. Não para o Slater, Kelly Slater, mas para o negócio do Slater. Você acha que está com muito dinheiro? Eu acho que ele tem dinheiro. Agora, nesse momento, tem dinheiro. Até que se prove que o negócio é inviável, ele tem dinheiro. E eu acho que é possível que seja inviável, mas é só achismo, né? Mas, enfim, a onda do Greg Weber, ele diz que o intervalo é de 3 segundos entre uma onda e outra. E até os caras perguntando, mas como é que é 3 segundos? Então, se você cair, o cara vai passar por cima de você? E ele falou, não, a correnteza é assim e tal. E ele explica que dois tipos de onda diferentes. Uma, são nomes mecânicos, que eu não sei te dizer agora. E esqueci de anotar, eu devia ter anotado para te dizer agora. Mas, enfim, uma tem esse formato circular e a outra é a do Slater. E ele diz, o Greg Weber fala, a minha onda não tem rastro, a do Slater tem rastro. Tem rastro, nem quando um barco passa, ele gera aquela onda maior e gera as harmônicas menores. É, cara, eu vou te falar que eu nunca, quando eu decidi estudar isso em 2003, eu tinha essa opção de ir para esse lado, piscina de onda, ou ir para esse, fundo artificial para surf. Eu decidi ir para fundo artificial para surf porque eu acho que, como o Bruninho falou, para mim o surf é no mar com aquela imprevisibilidade. Você não sabe o que, que vai acontecer, o que, que te espera, se vai vir uma série. É lógico que isso gera muitos dias frustrantes, mas também gera uma excitação que até hoje a gente está aí fissurado por esse esporte. Eu andava de skate antes, eu ficava entediado de ficar na mesma pista muito tempo, entendeu? No surf eu nunca tive essa sensação, porque é sempre diferente. Durante um dia, sempre pode vir uma série diferente, uma onda que quebra diferente. Não é porque o fundo vai ser igual que as ondas vão ser iguais. Você tem quantas bancadas aí que, dependendo da ondulação, Mesmo a onda dos Slater, eu não consigo ver uma onda igual. Não consigo. Eu acho que elas são diferentes. Acho que são diferentes porque o que faz toda a diferença, assim como no skate, é o homem. Então, quando o sujeito está na onda, então você tem velocidades diferentes, leituras diferentes, por mais que a onda pareça igual, a onda do John John, do Medina e do Toledo são completamente diferentes. Não, mas muito diferentes. Mas aí eu vou fazer uma outra provocação. Se o cara surfar exatamente igual, a onda é igual. Mas não tem como surfar igual. Tudo bem. Você não consegue simular o estilo do John John. Não, eu tô falando próprio John John. Se ele surfar... Ele não consegue. Igual, tudo bem, mas se ele surfar duas ondas iguais, a onda vai ser exatamente igual. Não, mas igual. Júlio, no mar ele não existe. Ele surfa, mesmo não existe. Se ele surfar duas ondas iguais, mas não vai igual. Mas eu vi umas ondas assim que... Eu não vi muitas imagens, mas eu vi mais ondas do Felipe Toledo. Tiveram ondas que no início eu achava que era um replay da outra já, sabe? Isso que a gente está vendo, 3 ondas do cara. Agora você imagina 10 ondas. Vai ter uma hora que vai ficar muito parecido, não vai ter muito mais para onde ir. A não ser que a competição fique diferente, assim. Eu imaginei uma competição que seja assim, cada atleta vai pegar uma, vai ser julgado o melhor tubo, aí o cara vai dropar e vai tentar agarrar, fazer a onda inteira dentro do tubo, ou então ficar muito deep, sabe? Vai ser o melhor tubo que vai ser julgado. Eles vão ajustar a onda para ser só um tubo, né? Só um tubo. Vai ser o melhor aéreo. O único que acertou um aéreo mesmo foi o Felipe, né? Aquele alley-oop. E vai ser a melhor performance overall, que aí vai ser a onda inteira. A maneira como eu penso a onda é meio como, sei lá, ginástica olímpica, ou mesmo o skate, que o cara diz a rotina que ele vai fazer antes. É o que eu tô falando, mais ou menos. Ele vai, ou o pulo de... É mergulho, aquele mergulho olímpico, né? O cara fala assim, vou dar o salto X. Salto ornamental. Salto ornamental. Exatamente. Aí o cara fala, o grau de dificuldade do salto do cara ou da rotina do cara é X. Se você implementar essa rotina que você está dizendo que vai fazer perfeitamente, você ganha bônus de 3 pontos. É que nem o cara chegar e aí falar o cara assim... E aí a competição vira uma coisa de que rotina que o cara está colocando. O outro que está competindo com ele, o competidor, o adversário, vai olhar e vai falar, nossa, o cara fez uma rotina ultra agressiva. Se a rotina é divulgada, ou se só o cara sabe qual a rotina que ele vai fazer... E aí ele força o outro a fazer uma rotina diferente. Né? Assim, vai ser uma coisa meio estratégica de como, o que, que ele vai implementar na onda. Mas a leitura de onda. Mas eu acho, por exemplo, se o cara, um quesito de avaliação for o melhor alley-oop, aí ninguém vai avaliar, porra, rotação, altura, não sei, vão criar critérios, vai ser... Eu vai evoluir de uma maneira que no mar não é possível, né? Eu ouço vocês dois falarem com esse entusiasmo sobre o formato e fico imaginando o quão chato deve ser um campeonato de uma hora ou duas horas para um espectador normal, para um cara que nunca viu surf. Campeonato atual? Um campeonato desse, onde o aéreo... O aéreo não vai ser um aéreo 2 metros mais alto que o outro. Vai ser... vai ser 1,74. Detalhezinho, é verdade. Aí o cara vai parar assim, 1,74. Aí o outro vai ser 1,75 e 70 centímetros. Talvez. Igual o salto em altura. É, só que o salto em altura, o é cara, ele conta com o vento, com a temperatura, com a densidade do ar, um monte de coisa. Ele tem às vezes tem a vara, e é uma coisa que tem, sei lá, 100 anos. 50 anos. Mas essa é a história. É igual você falar que o tênis é chato porque é numa quadra desenhada. Mas, pô, o cara que joga ali, a quadra tá desenhada, é sempre igual, não sei o que. Mas o cara não, que joga... Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar. Se tênis, ele não joga tênis. Não, mas... Ou, sabe qual eu acho que é o mais semelhante à piscina de onda? É aquele campeonato de snowboard no halfpipe. É exatamente isso, o cara vem, desce a rampa, primeira manobra, bum, dá um aéreo 360, pirueta, cambalhota, não sei o que e volta. Aí vai pra segunda manobra, dá um back twist, flip, não sei o que, vai pra... Todos os caras andam na mesma rampa, a altura dos aéreos não é muito diferente, mas a variação, um pouco mais de pressão. Mas a variação deles é muito maior. Mas essa variação vai aumentar no surf, porque vai ter o treino da repetição. Eu é acho, exatamente isso que tem de acontecer. Eu acho que teria que incluir uma turma que não está hoje no surf profissional. Ah, mas isso vai acabar acontecendo. Acho vão que ter não. Esses especialistas. Acho, né? Que não, porque ia ser muito ridículo você ter um suposto especialista num tipo de aéreo. Sei lá, aqui no Brasil tem o Alan Frederic, que é o cara lá do Balneário do Camboriú, que dá os aéreos que ninguém dá. Esse cara do lado do Felipe Toledo, do lado do Medina... competindo contra eles nesse quesito do aéreo, ia ser uma coisa assim tão absurda. Oh, esse cara é o melhor. Os melhores absorvem, era igual o Christian Fletcher com aéreo. Lembra? Christian Fletcher só fazia o aéreo, nada além disso, estilo horroroso. O cara ia lá e dava um aéreo. Mas aos poucos, os melhores foram absorvendo aquela técnica do aéreo. Mas o Christian Fletcher é um mito, cara, que é um mito criado pela imprensa americana, para enganar a trouxa, cara. Na mesma época que o Christian Fletcher fazia aquilo, tinha mais 25 que faziam mais bonito, mais composto. Não, e... no circuito mundial. Não, no circuito mundial também não tinha o Christian Fletcher. O Christian Fletcher só fazia... Não, o Christian Fletcher só fazia aquilo na Califórnia, naqueles campeonatos. Agora, no resto do mundo, tu tinha o Martin Potter tentando fazer coisas, tu tinha o... Potiwarina, um havaiano maluco pra cacete, que de vez em quando dava uns voos loucos, que era o cara que o nego parava pra ver nas Expression Sessions, não acertava um aéreo, mas era igual o Christian Fletcher. Ele era a versão havaiana, muito mais estiloso. Sempre teve os malucos que... O Matt Archibaldi, na época do Christian Fletcher, voava mais alto, mais bonito, mais pressão, mais tudo. Mas ele não tinha o cartaz todo, porque ele não era filho do Harvey Fletcher. E o Christian Fletcher sempre veio com anarquia junto. E não, esquece ele o Christian ganhou, Fletcher. Ele só ganhou o Christian Fletcher como exemplo. Não, mas é bom botar o Christian Fletcher no assunto, porque o Christian Fletcher é um blefe, cara. Tanto é que, porra, hoje em dia... Eu não tô defendendo o Christian Fletcher. Hoje em dia todo mundo fala do Nathan Fletcher, que é muito mais novo que ele. E, porra, pega ondas maiores, voa tão alto e faz tudo... E ainda fuma cigarro, filha da mãe. Mas enfim, o Christian Fletcher é um blefe, cara. É uma coisa criada pela imprensa americana. Foi o primeiro a dar aéreo. Isso é papo furado, cara. Tinha um cara em Santa Cruz que dava aéreo nos anos 80, muito antes do Christian Fletcher molhar as fraldas dele. Isso aí nem eu e o Bruno podemos contestar. Não, tinha um cara, Dave Smith, Dave Miller. Agora me fala um negócio. Você acha que Kevin Reed, a competição na piscina do Kerry, que não transmitiram ao vivo, eles fizeram internamente a transmissão e não passaram para o mundo porque queriam testar. Passaram de forma malandra, né? É. Deixaram todo mundo fazer. É. usaram a rede social, que é muito mais poderosa do que a própria WSL. A rede social de cada um dos surfistas ali é muito mais poderosa do que a própria WSL, não é? Se a WSL estivesse fazendo, talvez o pessoal não estivesse transmitindo ao vivo todo mundo ao mesmo tempo. Slater, Medina, de repente você está juntando todos os caras mais populares do mundo, fazendo transmissão quase online, ao vivo e simultâneo, para todos os fãs deles. Ah, e dá um tom de segredo, né? É. Uma coisa secretiva, de um grupo fechado, de uma coisa... Uma novidade que para alguns só tem mais para alguns. Dá a impressão que você está espiando pela fechadura, né? Exatamente. Foi malandro o negócio. Mas você acha que o futuro de competição nessa piscina cabe uma competição convencional? Eu acho que eles vão fazer. Que nem o mesmo foi formato. Foi uma competição convencional. Né? Não foi convencional porque... Não, porque eram duas direitas e duas esquerdas. Exato, já foi um formato adaptado. Não, mas não dá para ser convencional numa piscina, numa onda artificial, porque o convencional é todo mundo na água ao mesmo tempo. Exatamente, disputando a onda. Mas o surf, o julgamento foi um julgamento convencional. Não, né? Sem dúvida o formato teria que mudar, por exemplo. Teria que ser homem a homem, de preferência com... Eu acho que ia ser os caras que pontuam mais iam para frente e eliminando quem ficasse, né? É, porque não precisa ser homem a homem. É todo mundo quem faz mais ponto, mundo. Quem faz mais ponto, avança. Quem não faz ponto suficiente, fica. E aí vai até a final. Mas, como tem norpoador, né? Sempre tem as polêmicas do cara que diz que a hora que ele surfou tava pior do que o outro, que deu menos onda na bateria dele. Menos onda não vai acontecer na piscina, mas tem o fator vento, né? É. Então, assim, tá todo mundo competindo contra todo mundo, entrou o vento no meio do dia. É. A gente vive com isso no Campeonato Norpoador. O Guilherminho sabe melhor do que eu. Mas... Os caras vão dar um jeito nisso. Vão parar o vento, assim, colocar um ventilador ao contrário. Não, vão colocar paredes mais altas e possivelmente um ventilador, sei lá. Não é difícil, estúdio em Hollywood tem ventilador potente pra caramba, poçante, cara, que faz um vento pra contrapor o vento. A piscina mega longa, cara, a onda é muito longa, imagina, teria que ser um ventilador. Eu acho que é mais fácil fazer uma, pra fechar o negócio, fazer um galpão. Tá aí uma coisa que a gente não falou, mas o windsurf tentou fazer esse caminho. Eu lembro quando eu era garoto, tinha uma etapa do circuito mundial de windsurf, que era a etapa indoor, que os caras tinham uns ventiladores gigantescos dentro de uma piscina fechada. Verdade. Os caras vinham embalando a vela, tinha rampa e o cara tinha que saltar e dar pirueta. Era o Campeonato Mundial de Saltos. Uma das etapas do Campeonato Mundial de Saltos era indoor. A pergunta que eu faço é, continua esse negócio hoje em dia? Acho que ficou popular. Virou esporte olímpico? Não, sei lá, eu lembro quando eu era garoto eu via mais televisão do que eu vejo hoje. Hoje eu não vejo televisão, mas você acha que o campeonato na piscina, se a onda for a mesma todo ano? Não, vai me gerar interesse? Vai. Porque eu acho que sempre vai ter um truque diferente. Eu juro que sempre vai ter um surfista vai surfar diferente, mas a onda é igual, ele vai surfar diferente. Eu acho que vai ter um truque diferente na cada campeonato. Cada ano do campeonato vai ter um truque diferente, um truque novo. Uma leitura diferente. Não a leitura, também, mas vai ter, tipo, como Medina... Quanto tempo demorou para ter um backflip no circuito mundial? Ah, vai ter também um upgrade na própria onda da piscina, né? Porque eu acho que a piscina vai melhorando. Pode ser. Hoje tem 1 metro, daqui a pouco vai ter 1,5 metro, de repente daqui a pouquinho... É, tem isso, mas por exemplo... De 2 metros... Não sei. Foi um grande evento o backflip do Medina no postinho, né? Foi um grande evento. Todo mundo, pô, foi do cacete ver o cara dar um backflip no etapa. Como foi também vai ter o tempo inteiro. O Wave Layer dando aquele. Não, o Patrick Gudauskas lá em Chopo virou uma bateria no último minuto, dando um rolo desses para ele. Mas tem a pirueta do Wave Layer lá em Maui, pô, 540, sem sei lá qual o nome dessas coisas. Mas esse Bob Leir é o primeiro campeão de piscina do mundo. Quer dizer, das piscinas modernas, né? Ele ganhou o desafio da Red Bull, que o Ian Gouveia participou e tudo. Lá no Wave Garden. Uma das coisas mais sem graça que eu já vi na minha vida. Eu assisti depois. E mesmo os highlights são chatos. Mas os highlights da piscina do Kelly não são chatos. Não são chatos. Não são chatos. Mas vem cá. É quantas, só porque é a novidade que nós quantas chaves? Vezes você vai assistir aquilo? Isso. Você mas acha essa que a história, eu acho que o surf... Mas quantas vezes você assiste um highlight de um campeonato? Fora o Jeffers Bay desse ano que estava animal. Então, fora o Jeffers Bay. Você já incluiu logo o Jeffers Bay, tipo... Fora o Jeffers Bay, porque o Jeffers Bay estava incrível. Estava incrível. Então. Então, mas você acha que essa etapa, uma etapa lá na piscina, não vai ser melhor que algumas outras etapas? Com eu acho válido, cara, ter etapa. Você acha na válido piscina? Ter uma etapa eu assim? Eu acho válido, acho bom. Acho bom que tenha e espero que dure bastante tempo. Mas não consigo enxergar futuro. Sou um cara... Não consegue enxergar futuro? Nisso, você, não. Você não acha que a onda pode melhorar? O cara fazer a onda de 1,5 metros ano que vem? Eu acho. Buraco? Eu acho. Se, porque é um trem, né? Ele bota um hidrofoil lá que vai gerando a onda. Se fosse aquelas piscinas que geram a onda com um batedor de ondas lá atrás, você pode criar um mar irregular, que tem série... Que tem a calmaria, que tem uma onda, sabe? Porque as ondas vêm que variam uma série da outra. Dá uma explicação técnica da onda do Kelly Slater pra gente aí, Guilherme. Não sou fera disso. Do fundo, né? Não, mas do fundo é muito fácil. Ele é um fundo até abrupto, assim, se você for olhar, né? Que ele criou aquela praia para dissipar. A grande dificuldade dele foi dissipar as reflexões que tem. Então ele criou, a onda entra lateralmente, que nem Kia, que nem Snapper Box, né? Ela vem lateralmente. Lambendo. E aquele trem que passa, que tem uma pá que gera onda, como se fosse um. Você olhando de cima, como se fosse um barco ali passando e você vê as ondas que abrem para os lados, né? Que gera onda. Aquele negócio está gerando uma onda, está dando energia para a onda do início ao fim. Mas a pá acompanha a onda. Acompanha. Mas ela acompanha debaixo do surfista? Tem uma não, pá não, embaixo não, né? Não. Ela só está ali naquele trilho. Como ali. Um barco mesmo. Exatamente. Ela gera um reflexo. Exatamente. Você não já viu um rebocador passando? O Júlio falou disso, né? Uhum. Um rebocador passando e a onda quebrando do lado, assim, na praiazinha de uma represa. Então é a mesma coisa. E ele só calculou, foi mexendo o fundo, calculou. Até chegar numa inclinação de fundo que a onda quebra tubular. E você acha que esse fundo é o quê? Concreto? O cara tem que, como uma rampa de skate, o cara tem que ir lá não, e dar é uma massa de concreto? É rígido. Não sei se ele botou concreto. Pra concreto. A flexibilidade do fundo é como ela é. Vem, tem que enfiar cimento ali e deixar mais... Subir a... Não, diminuir o fundo a... tem que ser rígido, cara. Não pode como ser... chão. Como um chão, é um chão. Tipo, pode ser o cara concreto. Tem que fazer uma obra gigante pra mudar o perfil da onda. Tem que ser uma obra mesmo lá, o cara botar... Tem. Tipo uma piscina, tipo uma rampa de skate. Então ele vai fazer uma terraplenagem, né? Fundo de terra e vai cobrir com alguma manta pra não ter erosão. Se deixar a terra, a onda vai deformar o fundo. Entendeu? Ou ele vai fazer de concreto ou ele vai fazer isso. Vai fazer a de terra mesmo, né? Fazer uma terraplenagem. E depois vai cobrir com uma manta o impermeável. Eu vou ler aqui alguns comentários que eu separei para ler. Vou ler de forma genérica, não vou ler ipsis literis, não. Mas o Ian Kernes, que estava lá, não sei se vocês viram uma fotografia, tinha todos os fundadores do surf profissional moderno. Estava lá o Ian Kernes, o Mark Richard, o Charles Thompson, Freddy Hemmings, Bartolomeu. É, uhum. Bartolomeu. Wayne Rabbit, né? Você falou Rabbit. E o Dick Zilf. E aí o Ian Kern estava respondendo ao Matt Walsh, que é o historiador do surf, principal, se não único, sobre a piscina de onda, ele está dizendo, a verdade é, Matt, quando você tira toda a história por trás, a onda... É muito divertida e muito difícil, bem difícil. E não tem um surfista vivo que não daria um sorriso depois de surfar uma onda dessa. E aí o Matt Walsh fala, é claro, não tenho dúvida, mas o meu sentimento do negócio é que depois de 3 segundos do primeiro clipe, 2 anos atrás, eu pensei, eu quero surfar de qualquer maneira. Mas depois desse tempo todo, ele diz que a gente trocou a magia pela perfeição. Você trocou a magia da imprevisibilidade pela perfeição mecânica da onda do Slater. E ele diz, para mim a onda perfeita é a parada do Bruce Brown, de você chegar num lugar que você nunca foi e descobrir uma onda perfeita. O September Session do Jack Johnson, entendeu? Chegar lá com Ross Williams, Taylor Knox, Kelly Slater, Rob Machado e pegar lance clássico. E tirando isso, vira uma parada que para ele não é surf. Isso é o Matt Walsh falando, não sou eu. Uhum. E tem Mas um é outro... para a gente comentar o comentário dele? Não, eu só estou explicando para vocês uma troca de mensagens entre um cara que estava lá e um cara que não estava lá. Mas dois caras uhum. que têm impacto grande. Não, na nossa imaginação e do nosso jeito de formar as próprias opiniões. E depois... Não, mas deixa eu só fazer um comentário do Matt Walsh. Pô, eu entendo perfeito o sentimento dele, eu entendo o argumento, porque eu tenho a mesma impressão. Mas eu só discordo quando ele fala a gente trocou. Não trocou nada. Eu também acho. Por que, que a gente trocou? Quem disse que foi trocado? Você adicionou. Não tem a troca. Essa... Eu acho que é aí que mora o pulo da história, assim, da reação à onda. Assim, é você enxergar a onda como uma troca ou você enxergar a onda como uma adição. Para a gente que já é surfista, minha perspectiva é uma adição. Para as novas gerações, acho que é uma discussão em aberto. O cara que vai aprender a surfar numa piscina... O Rick Kane, né? O Rick Kane, né? O cara que vai aprender a surfar na piscina do Texas. O Rick Kane teve a sorte de conhecer o Chandler, né? O Tartaruga, né? Mesmo o Les Buckhart, né? O Rick Kane teve sorte. Outros não vão ter. Mas eu acho que para as próximas gerações, eu acho que pode ser válido a reflexão da troca. Mas para a gente, acho que a gente não vai nem ver a gente nem vai nem ver essa próxima geração, porque... Para isso ser significativo, teria que ter 5 piscinas no Rio, 10 em São Paulo. Vai ser muito pouca gente que no muito futuro pouca próximo gente. Vai ter a oportunidade de estar surfando essa Vai gente. Ser quase uma coisa de que a gente sempre vai ouvir dizer de alguém que foi surfou essa onda, mas a gente mesmo não vai surfar nunca, né? Mas sempre vai ter alguém, pô, o amigo do meu amigo, o cara foi lá na onda tal. Que então, já nem é o que acontece hoje com as ondas do Wave Garden, né? O Wave Garden tem 3 ondas já no mundo, não é isso? O que vai acontecer conosco mesmo, você vai surfar 2-3 vezes, vai dizer, pô, adorei surfar, mas não gasta esse dinheiro de novo. Tá aí, uma coisa que eu não disse. Alguns resorts que você vai e fala, adorei a onda, mas não volto lá. É caro, a onda não é lá grandes coisas. Mas eu surfei a onda de Abu Dhabi. Eu fui em Abu Dhabi, numa viagem para Mentawai, escala em Dubai. A gente alugou a piscina de Abu Dhabi durante 6 horas. Valeu a pena? 6 horas. Valeu muito a pena pela experiência, mas depois da 4ª hora ninguém mais queria surfar onda. A verdade é essa. A gente estava voltando de Mentawai. Mas ela não é uma porcaria também. Não, uma porcaria. Voltando de Mentawai, cara. A gente pegou altas ondas em Mentawai. Foi incrível. Mas a onda é maneira, é divertida, é legal de não, surfar. E falta a onda é boa pro Dion Aides, que fez um videozinho, né? Cheio de gostosa e tal. Não, e ficou bonito. É super divertida a onda, mas falta tamanho ainda, né, cara? Fala. Você vê os tubinhos e, pô, espremido, né, cara? Não o tem nosso joelho dói naquele tubo. Pô, né? Cara, 40 no joelho dói já. Não é uma onda que o Bruno falou muito bem, é uma adição. Pô, estamos no verão, sem onda, sem fundo no rio, e tem essa piscina aqui, todo mundo vai querer gastar um dinheiro para surfar, vai se divertir, vamos junto a galera, mas fazer se é vídeo. Só nessa situação a onda não se sustenta, né? Exatamente, pra gente, mas a gente, né, que pega altas ondas aqui no Arpoador, em outros lugares, mas de repente vai ter um público da piscina fiel, né, cara, que a gente... Fora a galera aprendendo, né? Vai ter a onda, aquilo, a gente tá falando, a onda do Kelly é pra um nível mais alto, mas o cara falou aí que o surf é só você achar a onda perfeita. Não, não é só, ele disse que pra ele é assim. Então, pra ele, então... Ele só contabiliza quando no ele, break, quando ele não vale. A onda. Ele quer muito surfar. Ele quer muito surfar a onda do jeito. Não, jeito. Eu digo, mas como se, todos nós. Se ele vai para uma onda conhecida como Mental Eye, que era perfeito, não é surf. Não, mas faz parte, ir para Mental Eye faz parte, porque você não sabe se vai estar grande, pequeno. Exatamente, isso é imprevisibilidade. Que mesmo, se mesmo você descobrir um pico novo, o próprio arcoador... Mesmo com a previsão do Surfline, ou com a tua previsão, que é a do Surfline também... A gente não disse, mas o Guilherme é responsável pela previsão do Surfline. Pois é, mas é que quando eu falei do Surfline, eu pensei em Mental Eye. Mas mesmo com essa previsão, você chega lá e se tiver... 8 pés, pode estar um 8 pés só tá todo leve, bem. Com a direção certa, um 8 pés mais pesado, sempre pode estar diferente. Um 8 pés mais heavy que já deu na história, e ser um double up que o nego nunca viu na vida. Pode estar meio balançado, pode estar todo liso, é sempre diferente. Sempre mas, diferente. Mas o próprio arcoador, cara, que a gente pega aqui há 30 anos, essa onda, é todo ano é diferente, os mais são diferentes, sempre uma expectativa, como é que vai quebrar esse ano? E você o também vai é fazer? Diferente. O surfista é diferente. Exatamente, exatamente. Você com 20 é diferente de você com 25. Não, ainda é assim, isso, brilhante. Ainda tem um detalhe, a prancha que você está surfando é diferente. Claro. É uma tecnologia diferente, desliza diferente. É por isso que eu digo que a onda do Slater, mesmo parecendo igual, ela tem sempre uma sensação diferente. Por isso que eu acho que sempre vai, interessante assistir, vai ser interessante assistir. Mas a pergunta que eu não, queria fazer para o Júlio... Vai ser sempre interessante. Assistir também. Acho que pode começar a ficar entediante. A pergunta que eu queria fazer para o Júlio é... Você acha que o surf depois da onda do Kelly está mais ou menos interessante? Ah, no mínimo despertou uma discussão muito boa, né? Mas todo mundo... Essa é a minha pergunta. Todo mundo falando sobre as possibilidades. Não mudou nada. Como assim? Não mudou nada? Pô, a piscina do Kelly é relevante. Um campeonato com os melhores surfistas do mundo numa onda artificial de alta qualidade. Eu acho que isso esse tipo torna de coisa... mais interessante ou menos interessante o surf daqui em diante. O esporte... Qualquer. Olha, sim, acho que sim. Não, sim o quê? Mais ou mais interessante. Mais, eu não sei, acho... acha que é menos. Não, porque não é menos interessante de jeito nenhum. Não tirou o resto, não tirou o que essa pessoa achava interessante, continua existindo. De repente vai ficar até voltar a ser mais interessante, vai voltar a ser mais secreto, não sei o quê, porque uma galera vai migrar. Vai diminuir o crowd? Não, sabe que eu vi uma discussão de gente falando que vai tornar... o surf mais acessível para algumas pessoas, e essas pessoas uma hora vão para o mar, vão aprender na piscina e uma hora vão para o mar. Então talvez torne mais acessível o cara que não consegue ficar bom no mar, porque o mar é muito difícil, requer uma dedicação diferente, o cara tem que... Muito mais horas, né? Muito mais horas, ele vai poder, com hora marcada, ele vai à noite todo dia, no clube lá, ele vai à noite todo dia e fica bom, então pode aumentar o crowd. Fica bom e pobre, né? Fica bom, mas pobre, né? O cara vai trabalhar muito para ter dinheiro para poder... Já tem gente especulando quanto custa o dia na piscina do Kelly. Na piscina não, na onda do Kelly. Só com tudo incluído. Ué, quanto custa? $60. Pô, $60. Tá o dia inteiro não? O dia inteiro com tudo incluído. Quantas comidas? Não, comida. Sem contar a cerveja. Quantas ondas? Depende da quantidade de gente que vai ter, né? Não, 60 dólares. Você pagou $60. Pra entrar no parque. Não. Tem gente especulando quanto custaria. Um monte de gente falando assim, porra, mas quanto você pagaria? Aí tem gente falando, eu não pago por onda de jeito nenhum. Eu pago por parafina, por prancha, por um monte de coisa. Mas por onda, eu não pago. Não, isso... De certa forma, você acaba pagando. Quando você vai pra um resort, claro. No México, na Indonésia, nas Maldivas, ou Maldivas em Fiji, você paga por onda. Isso. Não, onda, Maldivas é perfeito, porque tem os resorts que tem exclusividade da onda. Então, só exatamente o que você paga pela onda que você está surfando. Mas, mas é ínfimo. É o quê? Ínfimo o valor. É, porque você não tem limite de onda. Ah, tá, sim. É você ínfimo. Pode pegar. É ínfimo. Você acorda às 6 horas da manhã e vai cair até às 8. Ínfimo. E pega, porra, sei lá, 30 mas ondas de manhã. Eu fui esse ano e foi ruim. Não, mas pegou onda. Você sempre pega onda. Pega onda sempre. Sim, pega onda ruim, pega. Mas pega onda. Na piscina você vai sempre pegar aquilo que é o esperado. Sabe exatamente. Aí é que tá. Vamos supor que você... Imagina, somos três aqui. E todo mundo tem um nível muito parecido de surf. Não, todo mundo tem um nível parecido de surf. Todo mundo aqui tem um nível parecido de surf, sendo que eu não tenho a coragem que vocês dois têm para surfar uma onda muito grande. Não tenho mesmo e nunca tive. Mas a gente nunca ganhou o WTS. Não, tá bom, mas isso não faz diferença. Ele tá nem para o carioca profissional. Mas imagina que a gente juntou e falou assim, pô, meu aniversário, eu quero surfar na onda do Slater lá em São Paulo, que ele vai inaugurar em 2019. Aí a gente se reúne e na semana que a gente vai para lá, tem uma galera de Sorocaba, que os caras estão aprendendo a pegar onda, e que a onda é perfeita, mas é uma onda igual Saladita no México. Perfeita, mas sem graça. Uhum. Alucinante, mas sem graça. E a gente estava pensando assim na onda que o Bruno Santos postou na piscina do Kelly em 2018, que era um tubo de 1,5 metro que ele ficava 18 segundos dentro do tubo. Você fala, porra, peraí. Não, mas isso é interessante. Tô pagando por isso e tô ganhando isso. Não, você, na hora que você paga, você fala assim, qual vai ser a onda que será disponibilizada? O cara vai falar assim, vai ser a onda do Bruno Santos. Ele vai dar um nome pra onda. E ou quanta... vai ser a onda da Saladita. Então imagina quantas vezes por ano daria uma onda pra gente com um nível 3A. 3A, 2A, 1A... E B, e C e D. Imagina o 3A, que eu suponho que nós sejamos 2A ou 3A nos surfistas intermediários, não nos profissionais. Né? Mas imagina quantas semanas nessa onda vendida, que é para todo mundo, estaria nesse nível específico. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não. Estou tentando explicar que uma condição especial de uma onda com mais de 1 metro e muito tubular, que é a onda que você considera que vale muito a pena você gastar dinheiro, até muito dinheiro, pagar $100 por dia, pagar $200 por dia para surfar aquela onda, quantos dias por ano que ia ser disponibilizado essa onda? Pouquíssimo, porque muito pouca gente ia querer esse tipo de onda. Eu acho, cara, muito pouca gente. É verdade. Pô, imagina, olha só. E olha, vamos imagina o seguinte, imagina e você imagina o risco incluído. Se você vai com uma onda dessa, você tem que ter seguro, né? Imagina o seguro que tem por trás de uma onda dessa. Então calma aí, vou fazer pro cara mais ou menos. Quantas passagens foram vendidas para Bali com essa promoção que teve ano passado? Ah, mas aí o cara vai para lá, o que ele pegar bancada pegou. Bancada de coral. Não, mas, a empresa não tem responsabilidade nenhuma dentro de uma piscina de onda, de uma onda artificial. Você acha que você não vai assinar um termo de responsabilidade assim que você entrar na piscina? Foi assim quando eu fui surfar em Abu Dhabi. Sim, mas você acha. Você assina um termo de responsabilidade. Me isento a onda do que a gente. Qualquer possível assinar. 4 páginas de contrato você vai assinar antes de entrar na água. E o risco é todo seu. E aqui no Brasil não vai fazer diferença nenhuma, porque na hora que tu quebrar o pescoço, você não, nem eu, nem você, ninguém aqui vai quebrar. Mas na hora que o Zezinho quebrar o pescoço, o Zezinho vai pegar o advogado dele lá do Sérgio Bermudes e vai botar os caras no pau e vai fechar aquela merda. Ou seja, não vai ter a piscina no Brasil. Se isso é verdade, não vai ter piscina. Não, eu tô fazendo o pior cenário possível. Mas se é assim, não vai ter a piscina, porque a piscina, ela... Piscina, de novo, né? O vício da piscina, a onda artificial. A piscina. Ela só funciona com a isenção do empreendedor, não tem jeito. O risco é de quem se coloca naquela situação. O cara faz uma pista de skate, se você se machucar ela, você tá sob. Ele só tem que avisar o risco, a responsabilidade dele. Eu não confio. Pra começar, eu não confio nos caras que vão surfar a onda. Pô, mas imagina quantas passagens foram vendidas para Bali. São o quê? 30 mil? Esse número rola aí. Não, né? Mas a empresa aérea, nem a empresa aérea, nem a companhia de viagem tem responsabilidade nisso. Ao contrário. Não, vamos tirar a história da responsabilidade. Vamos só pensar na demanda para uma onda, que é uma onda balinesa, tubular, bancada rasa, que oferece riscos reais. Pô, o cara, a Qatar Airways fez a promoção. O maior risco esse ano lá em Bali era você dar de cara com um lutador de jiu-jitsu brasileiro, cara. E entrar na porrada. Não, eu conheço muita gente iniciante que foi, cara. O cara não necessariamente ele vai pegar a bancada rasa, uma onda tubular em cima da bancada rasa em baile. Tem opções, é que você não procurou essas opções. Não, eu acho que tem opções, mas o que eu estou dizendo é que essa demanda existe, cara. Uma onda Maldivas, de acima de um metro com tubo, ela existe. Nas verdade. Maldivas... Existe. Nas Maldivas. A onda do Kelly hoje existe, eu acho. Agora, se ficar uma onda chopo... Pô, tudo bem, chopo... Não, chopo não. Mas eu acho que o Bruno está certo, eu acho que tem uma demanda boa. Muita gente que acha que surfa mais do que surfa vai querer... Bastante, não é verdade? Gente então, que acha que é corajosa. Quanta gente corajosa que não faz... Não, corajosa não faz ideia, não faz ideia do risco que é, por exemplo, você vacar num tubo de backside de 1,5 metros numa bancada mais dura. Sabe qual a coisa que... Quando você não vai ter pontas, que é uma vantagem. Ponta, vai ser que nem o nosso fundo artificial. Ele é duro, mas não tem ponta cortante. Eu adoro. Ele quebra o pescoço, mas ele não se... Se ele cair todo errado, mas se ele cair de lado, ele não vai se lanhar todo, entendeu? Por exemplo... Maldivas. Maldivas você vai de cabeça no fundo e, pô, dá uma cabeçada. De repente, machuca um pouquinho a cabeça, mas você se arrisca muito pouco. É. Cara, na Indonésia, dependendo do lugar, né? Não são todos, dependendo do lugar, só fazer se você for de cabeça, um abraço. Um abraço. Acabou teu trip. Pra gente simplificar esse debate, já existe esse experimento, que é aquela onda aquela onda parada, que tem aqueles parques na Califórnia. Aquela onda, acho que é a coisa mais perigosa que eu vejo, assim, porque ela é muito rasa. Muito ela tem um palmo de profundidade. E nego roda. Você roda numa onda que é overhead, aquela onda é overhead, né? Eu lembro aquela história que o Leonel foi contratado para fazer não a propaganda da Hub? Não, ele acabou conseguindo. É, mas não ficou dias. Mas a história que ele conta é que os caras contrataram aqui no Brasil, eu lembro até foi um SP, uma etapa de circuito profissional carioca, aqui no Arpoador, que a agência de publicidade tirou foto dos surfistas e fez a seleção. Eles queriam caras lourinhos, não sei o quê, e o Leonel venceu como o cara para fazer a propaganda, ganhou uma grana super legal e tal. Então levaram um surfista profissional para surfar aquela onda parada e ele não conseguiu surfar durante 2 dias. Os caras já estavam desistindo dele, falando assim, esse cara não vai conseguir, a gente vai contratar um cara local aqui na Califórnia que sabe fazer. E aí no terceiro dia ele conseguiu. E aí ele tinha que comer a batata, sei lá, que tinha que fazer dentro do tubo. Agora eu pergunto. É muito perigoso, mas muito. O Flowrider. Funciona, Flowrider. Se aquela onda funciona em relação ao risco. Eu pergunto, o que foi feito do Flowrider hoje? Por exemplo. Eu sempre vejo dentro de um iate. Você já viu um iate que tem um Flowrider dentro? Mas será que é um bom negócio? Porque fizeram lá num parque aquático, lá no interior de São Paulo. Eu até tinha ido lá, o cara me chamou para fazer uma consultoria, porque ele tinha umas piscinas de onda, e aí uma das ideias era mexer no fundo de uma das piscinas para quebrar uma onda surfável. E aí a gente fez lá uma proposta, fez um estudo, falou que era viável, acabou que ele preferiu comprar uma Flowrider da vida. O que está escrito ali? Bateria fraca. Caramba, está acabando. Eu nem sei se está gravando, mas uma das coisas que eu li que eu achei interessante também foi um comentarista num site chamado SwellNet, que postou um texto falando sobre a onda do Kelly, o campeonato do Kelly e tal, etc. E tal, e um cara dizendo assim, não, o que o Dick Zier, o bilionário que está investindo na WSL, está atrás é de lucro no empreendimento dele. E eu acho que finalmente ele conseguiu achar um empreendimento que vale a pena, porque o surf profissional não vale a pena e nunca vai valer. Agora, esse modelo, que é o modelo que você está explicando para a gente, que é do condomínio com o golf club, né? Em volta com o condomínio e tal, etc. E tal, isso o cara pode colocar na China, entendeu? Na Índia ou no Brasil e talvez ganhar dinheiro em cima disso. É o único modelo dentro da WSL hoje que pode, talvez, quem sabe, dar algum dinheiro. Mas isso só o tempo vai dizer. A minha sensação quando eu vejo o Jake Ziff é que o cara deve ser um entusiasta do surf, assim, porque é a única explicação que tem. O envolvimento dele é muito grande para o tamanho do investimento. Eles são um fundo muito grande de investimento, um hedge fund muito tradicional e muito grande. por mais que a WSL não dê dinheiro, não sei o que, é muito pequeno mesmo, assim, é uma fração mínima do tamanho do capital sob administração que eles têm. É um passatempo. Então, para o cara dedicar, ele é o dono do fundo, um dos donos do fundo, o dono do dinheiro, para ele dedicar o tamanho de tempo que ele dedica a essa história aqui, financeiramente, representa muito pouco para o que eles administram, já deixa claro para mim que é um entusiasta, é uma paixão do cara, uma coisa que ele quer fazer, porque ele quer fazer algo relevante, quer mudar a história do esporte. Mudando de assunto, mas continuando no assunto da WSL atual e do Dixiv. Semana passada a gente estava conversando sobre os novos formatos da WSL e de como poderia mudar. A gente especulou um monte de coisa e eu já soube através de terceiros que não é bem assim, mas que é bastante do jeito que foi divulgado. Mas antes de ontem, teve uma notícia muito interessante, cara. Lembra que a gente conversou semana passada que o circuito começaria no Havaí e terminaria em Chope ou Mentawai? Mentawai seria a etapa... Em setembro. Prêmio. Eu acabei de saber isso, divulgado pela própria WSL, que o governo australiano acaba de renovar por mais 5 anos. A RIPCO, o governo australiano. Então, a perna australiana vai continuar existindo. Era uma das reclamações, era a perna australiana, que era muito longa e chata. Que era Gold Coast, Margaret River e Bells. Todo mundo falava, Bells é horrível, muito chato, longo, ninguém mais aguenta, anda para velho e tal. A RIPCO renovou por 5 anos. 5 anos a gente está falando de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, cara. Estamos falando de mais 5 anos. Mais 5 anos. Isso mostra que o dinheiro é que define, cara. Na verdade, é muito difícil conseguir. E mostra também que essa vontade da WSL de mudar o circuito completamente não é assim tão completamente. Porque se você vai ter. Porque a RIPCO só vai fazer Bells durante a Páscoa. Porque chama Bells Easter Classic. Easter é Páscoa em inglês. E eles não vão fazer em outra época. A RIPCO faz esse campeonato há 55 anos. A Quicksilver... Esse campeonato é o Wimbledon. A Quicksilver não vai abrir mão de fazer o primeiro campeonato. Vai abrir mão. Mas não impede de fazer a primeira etapa vai ter lá em fevereiro, por exemplo. Eu acho que ou janeiro, né? Acho que fevereiro, né? Meio de janeiro. É. Olha, a Quicksilver começa, o Gold Coast começa março, o campeonato, o circuito mundial, há muito tempo. Não vou dizer agora desde quando exatamente, mas era Billabong Pro, depois virou Quicksilver Pro, e a Quicksilver desde então, mesmo com todas as turbulências do mercado. E vai ser complicado tirar o primeiro campeonato do ano da Quicksilver, mas vamos ver. Eu só queria trazer esse dado novo. A gente já está conversando aqui há 1 hora e cacetada. Pode ser que o pessoal já esteja dormindo. A gente falou do campeonato e a gente esqueceu de dizer mais uma das funções do Guilherme, que é presidente da FESERG. Ainda tem essa. Ele é o presidente da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro. Eu falei esse negócio do dinheiro porque... A gente senta para planejar o ano e fala, pô, a gente quer fazer isso, quero fazer um campeonato em tal lugar, tantas etapas. Só que aí você vai tentar vender, no fim das contas, o campeonato vai ser aonde alguém pagar, que nem já estão especulando que o campeonato pode voltar para o Rio ano que vem. Porque os patrocinadores, quem botou dinheiro em Saquarema não ficou satisfeito com o retorno. E quem foi a prefeitura? Principalmente foi a Oi, né? Oi. E a Oi não ficou satisfeita. Então a informação que eu tenho, exatamente. E o que seria um tiro no pé pro surf, né? Porque tanto o surfista... A Oi também era patrocinadora quando o campeonato era na Barra. Era na Barra, exatamente. Então a Oi entende que o retorno na Barra foi melhor do que o retorno em Saquarema. Exatamente. E pro surf foi muito melhor esse Saquarema. Pra audiência do surf foi muito melhor. Só que quem bota dinheiro... está preocupado com outros números, né? Então... E a WSL não vai nunca dar as costas para o dinheiro do governo e de qualquer pessoa que queira pagar por uma etapa. Ah, e também porque parece não tem quase nenhuma etapa paga. O prefeito do Rio é. Quer botar dinheiro para trazer o campeonato para cá no que vem. Crivella? Quem diria, hein? É a formação porque parece que é grandes eventos que atraem um interesse mundial, né? Que vai tirar dinheiro de tudo que é evento. É que ele não sabe do passado pagão do surf. O pessoal pegava onda pelado lá na Bahia e que os evangélicos da época, que eram os bandeirantes, não eram bandeirantes, como é que era o nome? Enfim, os evangélicos americanos, norte-americanos da época, proibiram o surf no Havaí. Não, eu só estou falando... Por questões isso. religiosas, né? Sim, sim. Ele não... Parece que o Crivella já foi até surfista. Ah, é? Porque o filho do Bolsonaro é surfista, né? Se bobear até maconheiro. O filho do Bolsonaro é surfista. Isso é fato. Da Prainha? É. Uma vez eu fiz um texto qualquer, naturalmente sacaneando o Bolsonaro, porque não tem como não. E um dos caras comentando embaixo falou: não, porque o Duda é lá, né? Duda era da galera. Ele é surfista. Não conheço. Duda não, eu só estou falando porque eu vejo muita gente falando: ah, tinha que ser em tal lugar. Cara, mas então. Ajuda a viabilizar, porque no fim das contas, um campeonato da WSL é uma fortuna. Fazer uma transmissão ao vivo. Quanto é o campeonato da WSL? Aqui foi 10 milhões de reais. 10 milhões de reais? Claro que foi 11, na verdade. Aqui. Estamos falando de 3 milhões de Mas dólares. Mas a ordem de grandeza é 10 milhões de reais, para você saber. Você acha que é fácil no momento de crise do Brasil? Se o cara quiser fazer um Copacabana, ideal, eu vou pagar 10 milhões para fazer um Copacabana. E a 8 é quebrada. Vai ser Copacabana. Não, mas aí é dinheiro de incentivo, né? Ah, tá. Tá, então vai ser aonde pagar, não tem jeito. Claro. O ideal é uma coisa, o real, o possível é outra. Então não adianta a gente ficar falando, o ideal seria em Saquarema. É como mas a gente então vou fazer uma provocação diferente. O que é o ideal? É uma etapa em ondas perfeitas? Não. Calma. Eu não fiz a provocação. Eu já te conheço, já sei que tu tá mirabolando. Uma etapa em ondas perfeitas com uma transmissão de qualidade inferior ou uma etapa em ondas piores com uma transmissão de altíssima qualidade? Não vejo necessidade de responder isso porque em lugares ruins eu já consigo botar uma transmissão perfeita. Ué, então por que o campeonato é tão caro? Não, o todo é muito caro, o campeonato é muito caro. Uma das coisas bastante caras é a estrutura de transmissão, porque hoje a estrutura de transmissão da WSL é muito superior à transmissão que a gente tinha antes, muito superior à WSL. Isso custa muito dinheiro. Continua custando, eu acho. Agora, vale a pena voltar à qualidade de transmissão anterior e tornar o campeonato mais barato, tornando possível sem Saquarema, por exemplo? Não, e diminuir o custo do campeonato para 5 milhões e uma transmissão meia boca? Não, mas aí... Não, porque eu acho que 5 milhões em Saquarema sem transmissão vai ter menos interessados ainda em dar 5 milhões. Não, tudo bem. Eu entendo o seu ponto. Não, então deixa eu entrar nessa discussão, porque é importante. Não que seja importante eu entrar, mas o dado que eu vou dizer, eu acho que é importante. Bom... O preço do Campeonato do Rio está muito em torno do preço do deslocamento para o Rio, ou seja, as passagens são caríssimas e a equipe é gigantesca, a hospedagem, a alimentação... Saquarema já é bem menor. Sabe onde é que o pessoal fica em Saquarema? As pousadas mais caras. Não, pessoal, mas as pousadas mais caras não comparam quanto a turma paga aqui no Rio. Mas o pessoal da WSL não fica em lugar... Eles alugaram as casas. O campeonato foi o mesmo preço em Saquarema do que no Rio. Eles gastam dinheiro, cara. Igualzinho o dinheiro que eles gastam aqui. Por quê? Porque o mercado está inflacionado. E a quantidade de gente para fazer a transmissão é gigantesca. Não é gigantesca. São por volta de 40 pessoas, estou enganado? Acho que é mais, cara. 40? Acho que 40. 50. Mas não é muito mais do que isso. Não está puxando, mas eu já ouvi falar de 100 pessoas. Acho que 100 pessoas está incluído todo mundo da WSL, mas porque hoje a WSL viaja com equipe técnica, que é o que antigamente era o essencial, viaja com agregados, que são o pessoal que pode vir a ser investidor, sempre tem alguém que pode investir no negócio, e que vem junto com o circo para experimentar um pouquinho e ver se ele quer virar o próximo Dick Zirco e comprar a bagaça toda. E, enfim, Eu acho que hoje a boia que tem em volta da WSL é, sei lá, 4, 5 vezes maior do que era com a ESP. Você estava envolvido, pelo menos aqui no Arpoador, quando era a ESP, você estava envolvido como organização local. Você via a quantidade de gente que tinha, que era a ESP, e hoje como presidente da FECERJ, você vê a quantidade de gente que tem da WSL. É gente que você nunca viu na vida e que você não vai ver no ano seguinte. É muita gente. Eu me lembro do Teco falar que a hospedagem tinha aumentado 2, 3 vezes. Não, é muito caro. Perdão. É muito caro. Muita gente critica a WSL, os campeonatos. Eu vejo nos fóruns de debate. As pessoas não têm noção do quanto é caro e do quanto é difícil vender, cara. A gente está vivendo, eu acho que essa época de transmissão que a gente está vendo gratuita aí, eu não vejo futuro nisso, eu não acho sustentável. Eu acho que cedo ou tarde vai entrar um pay-per-view aí. Porque se você for ver todos os esportes, né, tem que ter uma receita, não dá pra ser só patrocínio. E como o Bruninho falou, entusiastas, né? Porque parece que a WSL tem dado prejuízo, né? Ano após ano tá dando prejuízo. Tem alguém pagando a conta, que é o Dick Zio. É, então vai ter uma hora que não vai ser mais sustentável. E aí vai ter que jogar pros fãs começarem a pagar. Você pagaria pay per view? A gente conversou sobre isso semana passada. Eu pagaria, mas eu pagaria pouco. E possivelmente. E possivelmente ainda dividiria com alguém. Eu não tenho esse problema porque possivelmente alguém pagaria por mim, entendeu? Eu como sou jornalista, uma revista, um site, pagaria para eu assistir, para eu poder escrever em seguida. Então, eu não sei se eu pagaria do meu bolso. Ah, eu pagaria, cara. A gente paga tanta. Já paguei até o Premier Combate durante anos. Pois é, o Premier. O Premier Combate da manhã, eu nunca conseguia ver. O Premier Combate, o Bruninho deu exemplo semana passada. É exatamente isso. Falou do John Jones. Eu sou aquele cara que fico buscando no YouTube algum desgraçado, no Periscope, em algum lugar que o cara que está mandando um piratão. Eu não sou o cara que vou gastar o dinheiro. Mas eu acho que a pergunta é, você pagaria eventualmente? Assim, você acha que é válido pagar? Eu acho que é válido pagar. Não, eu pagaria. A discussão que a gente fez na semana passada foi... Se a cobrança fosse $5 por mês para você assistir o WSL. Não seria. Não seria. Então, que nem o seu Connect, né? Ué, por que não seria? $60 por ano. $60 por ano. Quantas pessoas? Pô, comparo com o Surf Combate. O Combate é R$60 por mês, né? R$70 por mês. Ou o Premier, pra assistir o Premier, né? Eu comprei só uma luta do John Jones e paguei uma grana preta. É. Pô, sem dúvida eu assinaria. Eu acho que começaria por alguma coisa assim, simbólica. Eu acho que poderia ter uma transmissão gratuita e de repente ter uma transmissão paga sem anúncio, sabe, com melhorias. Aliás, aproveitando o barulhinho da cerveja, dizer que esse programa foi um oferecimento da Duvel. Pô, mas a gente já testou outras aqui. A gente testou a Eisenbahn, Duvel e agora a Serra Malte. É. Yeah. Está variando. E também a Guital. A Guital. Amendoim e a Guital. A transmissão, por falar nisso, tem muito anúncio, né, cara? Sempre acontece. Tem vezes que no campeonato as melhores ondas são sempre no anúncio. A gente sempre vê o replay. Eu acho isso um saco, cara. Se tivesse uma transmissão sem anúncio paga, eu pagaria. Como é que os caras conseguem, durante 30 minutos, você tem a onda surfada por volta de, sei lá, menos de um minuto. Muito menos. Menos de um minuto. Todas as ondas surfadas, menos de um minuto. E os caras conseguem botar a desgraça do anúncio, cara, do intervalo, enquanto o cara tá surfando. É muito azar. E o cara que tá fazendo a direção da transmissão, ele tem a dimensão exata do que está acontecendo. É. Se o cara acabou de pegar onda, você faz o replay, observa se vem onda e joga o anúncio. É. Porque é pouco provável dele pegar 2 ondas seguidas. Pode até acontecer, mas é difícil. Mas eu acho que o que eles fazem é para o cara não ter que ter esse trabalho o dia inteiro eles colocam sempre no mesmo momento, você reparou? Mas isso é mais caro. Preguiça. É mais caro. Preguiça. É uma padronização. Torna muito mais barato esse processo. Preguiça. E eu te digo mais. Eu não me incomodo. A mim não me incomoda só. Porque é a hora que você levanta ali para ir no banheiro, pô, vai pegar uma coisa. Mas você levanta de qualquer maneira. Você sabe que depois do cara pegar uma... Mas você quer fazer junto com o replay, porque... Desculpa, com a propaganda, porque você sabe que depois da propaganda tem o replay. Mas o cara pode meter a propaganda enquanto ele não está surfando. Sim, pode. É que ele fica pensando assim, e eu trabalhei bastante na transmissão. Se você não narrar, ela não aconteceu. Se você não disser, lá vem o cara na onda. Mesmo se tiver filmando as gostosas na areia, se você não chamar a atenção, tem um cara pegando onda. Isso é outro ponto. Aquilo não aconteceu, entendeu? Isso é outro ponto. Só passa a acontecer na hora que você narra. Você, muitas vezes, como o campeonato é o dia inteiro sem acontecer nada, né? 90% do dia não tem nada. Então você geralmente está fazendo outra coisa em paralelo, escutando ali. Muitas vezes você está trabalhando outra coisa e está rolando ali, aí o comentarista, ele deveria fazer a chamada da onda, não sei quem remando para a onda, aí você, dá tempo você... Não acontece, ele já começa a comentar, já o cara na onda, várias mas imagina vezes. Se você está lá assistindo mesmo, o cara toda hora chamando, olha a onda, pô, eu estou vendo a onda, não precisa me dizer que a onda está vindo, não, mas às vezes ele está filmando outra coisa. Eu sei, mas meu ponto é, se você tá lá assistindo parado... Não, ele não precisa ficar... Ele pode fazer mais tá sutil, Bruno. Ele pode chegar e falar... não sei, Felipe Toledo tá remando para essa onda, não sei o que... Ele pode começar a falar da onda na remada. 1h50 a gente tá conversando aqui. Caraca, esse teve cerveja. Agora, né? Não tem mais ninguém escutando. Pode ficar... Pode falar uma palavrão, receita de bolo, não tem mais ninguém ouvindo. Eu acho que na verdade a gente já extinguiu todos os assuntos. É. Não extinguiu, porque os assuntos da pauta. Ah, tá. Não os assuntos existentes, não. Isso não tem como. Cada assunto é. Não pode ficar em silêncio. Isso aqui não pode ficar. Bom, mas já na transmissão. O assunto principal era a onda artificial, né? Mas eu queria assim, deixar... Vocês preferem o quê? Assim, como estímulo? Porque a gente percebeu hoje que a onda artificial custa o meio do caminho de uma... Desculpa. A onda artificial no mar custa o meio do caminho de uma onda artificial em um ambiente controlado. Vamos chamar de piscina, no parque, qualquer que seja. Vocês... acham que o estímulo maior deveria ser dado para uma onda artificial no mar, um fundo artificial, ou uma onda artificial como parque de onda? Não. Mas a opinião particular. Eu acho que tem duas coisas nesse assunto que a gente não consegue escapar, fugir. O impacto ambiental e o impacto econômico que tem. As duas coisas. Eu acho que a piscina não teria o impacto econômico que teria uma onda artificial numa praia. Positivo. Eu acho que o impacto inesperado, por mais que você faça as contas e fale, não, isso aqui vai, em tanto tempo, vai valorizar X. Eu acho que se a onda artificial der certo de verdade e tiver aquele ambiente que a gente imagina, a onda artificial, o fundo artificial e Maricá conseguir mesmo aquilo, a gente pode transformar uma cidade inteira, não só aquela praia, a cidade inteira e tudo em volta da cidade pode ser transformado por causa daquela onda. Não, eu vou te falar uma coisa, a ideia do prefeito, só deixar claro, e a onda artificial, são quatro. Então, mas a onda artificial no modelo que a gente chama de piscina de onda, eu acho que não teria o mesmo impacto. Ah, não. Porque, primeiro, porque você precisa de muito espaço em volta. Então ninguém ia virar local daquela onda por morar do lado, entendeu? Isso não seria possível. Mas o impacto em volta interessa a quem? Eu acho... É uma questão. E a segunda questão é que... Eu acho que é mais para resort. O impacto para a cidade, ou para uma região, isso já é medido pela teoria econômica. Porque é equivalente a você construir uma estrada onde não existia. Isso. Isso existe, assim. é um investimento que o governo faz porque ele gera externalidades. A estrada em si, ela não gera lucro, né? Você construir uma estrada, se você fosse esperar iniciativa privada para ligar duas cidades que são polos relevantes de alguma coisa, ela vai ter um fluxo X que, às vezes, para a iniciativa privada construir aquela estrada e cobrar pedágio, o pedágio não paga a construção da estrada porque o fluxo não é grande o suficiente. A estrada faz sentido, mas não tem fluxo suficiente que pague a construção pela iniciativa privada. Essa é exatamente a situação que o poder público deve intervir e fazer um investimento que gera outras externalidades. Deixa eu fazer uma comparação esdrúxula, assim, completamente descabida, mas que talvez faça sentido. Eu adoro aquele parque de águas que tem lá em Vargem Grande. É longe pra cacete. Wet n Wild? É, não, como é que é o nome? Aquele que tem lá no... Eu já fui. Lá em Vargem Grande. Todo mundo já levou os filhos lá, o sobrinho, alguém já foi lá. Você não vai de jeito nenhum sozinho lá, você leva as crianças e tal. E é uma experiência que depois que você passa, você fala, nunca mais volta aqui. Você volta. Você volta. E o negócio está lá, aguentando. É um clube, você paga por mês ou por ano e tal. E todo ano tem lá no Groupon, você paga, se você quiser. Inclusive durante o auge do verão, você paga 3 vezes menos do que ao ingresso para visitar. Eu imagino uma piscina de onda, ou esse parque de onda, muito parecido com isso. Apesar de que o Beach Park no Ceará é super bem sucedido. Eu acho que não tem essas promoções todas e está cheio o ano inteiro. E, aliás, diga-se, é do pai do Ian Gentil, né? O pai do Ian Gentil, que é o dono, um dos donos, né? Um dos empresários, um dos sócios do Beach Park no Ceará. E a gente, vocês sabem quem é. Uhum. Aquele surfista excepcional de Maui, que prometia ser e que acabou não sendo, mas ainda é um grande surfista. É. Mas não virou campeão mundial, não competiu no WQS um tempo, mas largou. Da minha pergunta, você acha que o estímulo principal, você acha que deveria ser para onde? Para o fundo artificial ou para a onda artificial? Para o fundo artificial. Sem dúvida. Eu também acho. E ainda mais aqui no Brasil, a gente tem muita ondulação. Muito mais interessante do que a... A gente tem muita ondulação no Brasil, no Nordeste, até no Norte. Uma hora você não escutou o que eu falei com o Júlio, eu poderia ter estudado piscina de onda. Eu escolhi essa vertente porque eu concordo. Eu acho que fundo artificial é muito mais interessante, só que é muito mais complexo. Existe a questão do impacto ambiental. Você tem que estudar. Cada praia é uma história. Você pode prejudicar a praia com fundo artificial, se ele não for bem projetado, bem instalado. Acho que a grande história do fundo artificial é que não dá para você dar propriedade para alguém que queira fazer a exploração. Não, você está falando a questão financeira. O projeto é muito mais complicado. Que a piscina de onda, o ambiente é totalmente controlado pelo homem. É fácil você criar uma onda perfeita nesse ambiente. No fundo artificial, não. Você pode ter uma ressaca de 100 anos, 200 anos e destruir a tua estrutura. Então, tem muitos fatores, né? Muito mais complicado. A fundação da estrutura, para ela não recalcar com o tempo. Então, o projeto é muito mais complexo. E segundo, tem a questão de viabilizar economicamente. Você não pode cobrar ingresso. Por outro lado, socialmente é muito melhor. Você faz um clube, a gente está falando quanto vai custar uma onda. No fundo artificial não tem isso, vai ter um investimento. Toda a população surfística daquele lugar vai ser beneficiada. Agora, alguém tem que pagar a conta e ganhar dinheiro. Se é a prefeitura, como o Bruno falou, tem vários benefícios para a cidade que a prefeitura pode contabilizar. Agora, pode ter uma parceria público-privada e que o patrocinador, ele vai poder ter uma exclusividade de só ele fazer eventos por um determinado tempo, período de tempo. No nosso caso, que a nossa estrutura é removível, a gente pode alugar para eventos, pode alugar para Saquarema para fazer o WCT. Mas aí, como ela é removível, depois o lugar volta a ser uma onda de merda? Volta. A onda quebra em cima da estrutura. Pô. A estrutura saiu, o lugar volta ao normal. Isso é triste. Isso é triste para quem fica. Imagina o cara ter durante 2, 3 anos uma onda espetacular e de repente tirar a onda porque alguém pagou mais. paga o suficiente para construir outra, ao invés de tirar dele. É. Esse nosso projeto, só terminando de falar sobre isso, de Maricá, ele tem uma licença ambiental para pesquisa. É para ficar um ano lá, monitorar todos os impactos em várias áreas. Área morfológica, ver como é que a praia se comportou, não só atrás da estrutura, mas a praia inteira. Impactos biológicos, como que... Porque em Maricá também o mar está comendo bastante a praia. Cara, é cíclico, né? Você vê, o Arpoador já está sem areia, Macuba está sem areia, porque tivemos 4 ressacas de sudeste significativas, ondas grandes de sudeste, que levaram bastante areia de alguns lugares e depois foram outros. Você vê, a Praia do Leblon está gigante, o Arpoador já está sem areia, nessa época que nunca fica assim. Então é cíclico, não é nada que seja catastrófico lá colocado. Nada estrutural. Bom, vamos encerrar por hoje. Hoje é quinta-feira, que dia? 21? 21 de setembro. E já são que horas, cara? Já está tarde. 11h15. 11h15, a gente começou às 9. 9h15. Vamos encerrar por hoje. Parabéns aos guerreiros que seguiram até aqui com a gente também, né? Não, eu acho que o cara que ficou, um cara que queria estar aqui participando, né? Tem muita gente que queria estar aqui participando, cara. Tenho certeza. Com certeza. E no futuro muito próximo, a gente vai abrir esse espaço para o pessoal participar. E mais rápido, para ser mais dinâmico. E agrega para caramba, por exemplo, para a discussão, né? Eu queria agradecer a nova plataforma de surf do Brasil, concorrente da Surfline, com seu trabalho, que é a Moist. Já foi na Moist? Não. www.moist.com.br do Steven Allen, que era editor. Já foi editor da Fluir, da Hardcore, e agora é o novo empreendimento dele. Boa sorte para ele. Então Boa é isso. Boa sorte para o Steven. Empreendimento lindo. Até semana que vem, né? Isso aí. Abraço. Valeu, abraço.